de serviço. O jornalismo feito com compromisso social. Está começando Rádio Revista Cidade. Nas próximas horas, você vai interagir com a melhor equipe de jornalismo do rádio regional. Vamos estabelecer um dos direitos mais elementares do ser humano: a informação, imparcialidade, diversidade e clareza em seus detalhes. Jornalistas, repórteres, produtores e comunicadores reproduzem os fatos que fazem parte do dia a dia no município. Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Apresentação, Dirley Silva. Dirley Silva. Olá, bom dia, eu sou Dirley Silva e nós estamos começando o Rádio Revista Cidade na manhã desta segunda-feira. Hoje é dia 17 do mês de maio. A partir de agora, no AM 850, também através da internet, está no ar o Rádio Revista Cidade. Na cidade, a Rádio da Informação. Previsão do tempo. O tempo e a temperatura. O tempo e a temperatura. Oferecimento SC Convênios Class. O SC Convênios Class é de Brusque, é daqui e com ele você tem acesso a todas as especialidades médicas, odontológicas, exames clínicos, exames radiológicos e a medicina diagnóstica. SC Convênios Class, Barão do Rio Branco, no número 129, telefone 33967739 e o telefone para quem já é associado 33511127 33511127. 17 graus a temperatura, pouco nublado na cidade de Brusque, a mínima registrada durante a madrugada aqui em nossa cidade foi de 14 graus. Neste momento temos 17 graus. A máxima para hoje marca aí uma temperatura alta, 26 graus. Nesta segunda-feira, vamos à previsão do tempo, segundo a Epagre Ciran, em nome do SC Convênios Class. A segunda-feira do catarinense será de sol com aumento de nuvens. Temperatura mais elevada, diminuindo a partir da noite. Vento de nordeste a sul e fraco a moderado com rajadas. Um deslocamento de uma frente fria pelo oceano próximo ao litoral norte de Santa Catarina influencia no tempo. Nesta terça e quarta-feira, neste dia 18 e dia 19, sol com algumas nuvens devido a uma nova massa de ar frio. Temperatura baixa com condição de geada nas áreas altas, acima de 700 e 800 metros. Do oeste, meio oeste e planalto sul, vento de sudoeste a sul de fraco a moderado. Na quinta, dia 20, sol com aumento de nuvens e chuva isolada nas regiões que fazem divisa com Rio Grande do Sul devido a um cavado. Temperatura amena, vento de sul a sudeste de fraco a moderado. O que diz o climatempo para Brusque e região? Manhã do Brusquense será de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima registrada durante a madrugada 14 graus. A máxima chega a 26 e 27 graus, segundo o climatempo. Para amanhã, a mínima será de 16, a máxima de 27. Teremos amanhã, dia 18, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite com muitas nuvens. Na quarta-feira, dia 19, a mínima será de 15 e a máxima de 25, com dia de sol e algumas nuvens. Névoa ao amanhecer à noite com poucas nuvens. Na quinta, dia 20, mínima de 15, máxima de 24, com sol e algumas nuvens, não há previsão de chuva. O SC Convênios Class é de Brusque, é daqui e com ele você tem acesso a todas as especialidades médicas, odontológicas, exames clínicos, exames radiológicos e a medicina diagnóstica. SC Convênios Class. Cidade, uma rádio completa. Muito bem, estamos começando o Rádio Revista Cidade a partir de agora. E você participa do Rádio Revista Cidade mandando sua mensagem através do nosso Facebook. Já estamos ligados aqui no Facebook com a transmissão, com a live do Rádio Revista. E também você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Anote aí o WhatsApp que já vai estar na tela para que você mande a sua mensagem. É 479-9187-7556. Pode mandar aí a sua mensagem, 479-9187-7556. Também através do canal do YouTube da Rádio Cidade, você manda mensagem para o nosso Rádio Revista, tá bom? A partir de agora, 479-9187-7556 é o WhatsApp da Rádio Cidade. Mensagens no nosso Facebook e também mensagem no canal do YouTube, onde já estamos transmitindo o Rádio Revista Cidade. Eu já vejo aqui que temos cidadeiros no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Tem uma pergunta já aqui, que daqui a pouco já vou fazer aqui, da nossa querida Aline Dornelles. Já está fazendo uma pergunta aqui. Bom dia, meninos. O que será que acontece com o IGP de Brusque? Não está agendando horário e nem atende o telefone. Minha filha precisa fazer a identidade e não está conseguindo agendar o horário. Está feita a pergunta aqui. Quem sabe o da Mota daqui a pouco já possa responder. Tem alguma informação para dar a respeito disso? O José Carlos Freiner também já está se manifestando aqui no nosso canal, no YouTube da Rádio Cidade, na nossa transmissão. Vamos aos destaques iniciais do Rádio Revista. Começando com você, Delamar. Bom dia. Bom dia, Delay. Bom dia, Valdomiro da Mota, o Thiago que está aqui na parte técnica e você que está em casa acompanhando a programação da cidade através do rádio e também através da plataforma YouTube e Facebook com imagens, né? Bem, o nosso destaque é justamente no final de semana. Nós tivemos várias ocorrências da segurança pública, né? Principalmente envolvendo acidente. Na verdade, os acidentes já começaram na sexta-feira. Este fato que foi testemunhado pela reportagem da Rádio Cidade, para quem está acompanhando na tela aí, na sexta-feira, no final da tarde, um jovem foi fazer uma manobra, de descer a escadaria da igreja com uma bicicleta. Isso não é uma novidade, isso já desde a minha época já faziam isso, né, de descer de forma radical ali a escadaria da igreja matriz. Mas só que desta vez um deles acabou se machucando gravemente, foi conduzido ao hospital de Azambuja e teve ferimentos graves com relação a esta manobra feita. Na verdade, é uma forma de diversão, mas acabou em tragédia. Não chega a dar uma tragédia, mas foi levado para o hospital em estado grave, né? Esse jovem que acabou caindo ali na escadaria da igreja. Nós tivemos também no final de semana uma morte no trânsito aqui na nossa região, envolvendo um motociclista de Brusque. O acidente aconteceu na rodovia que liga Brusque a São João Batista, um rapaz de 38 anos, já identificado. Daqui a pouco a gente traz detalhes com relação a este acidente com morte que aconteceu ali na rodovia. E um fato curioso, um atropelamento de cão que aconteceu aqui em nossa cidade de forma maldosa, né? Um veículo acabou passando literalmente de propósito, daqui a pouco a gente traz imagens também, atropelando um cão, fato que aconteceu na última quinta-feira, mas no final de semana acabou sendo divulgado aí nas redes sociais justamente pelo delegado Egídio Ferreira, que trouxe essa imagem, essa barbaridade relacionada a uma maldade que fez o motorista. Simplesmente viu que o cão estava próximo à entrada de uma garagem, passou com o pneu em cima do animal. Isso que aconteceu aí na última quinta-feira, foi registrado aí pelo delegado Egídio e publicado nas redes sociais. Essas e outras informações. E outro destaque de lei, lamentar, o final de semana também tivemos aí o registro da morte do empresário Ambrósio Mafra Filho, né? O fundador da empresa Boca Mafra Automóveis, que veio a falecer no final de semana. Ele tinha 70 anos de idade e fica aqui o nosso registro de peso da família Rádio Cidade, do empresário, que já foi, inclusive, vereador em nossa cidade, Dirley. Muito bem, são 6:10, 6:10, ao nosso lado aqui o Delamar Silva, o Valdomiro da Mota e o Tiago da Silva. Até às 9 da manhã, essa equipe estará trazendo o Rádio Revista Cidade, se juntando a nós daqui a pouco, às 7 horas, o Rodrigo Santos. O seu destaque, Valdomiro. Bom dia, Dirley Silva. Bom dia, Delamar Silva e Tiago Silva. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. Olha, nós temos observado nos últimos tempos que a presença das bicicletas, apesar de não termos espaços adequados o suficiente para utilização das bicicletas, mas que elas vêm caindo no gosto das pessoas. Grupos de ciclistas, pessoas que utilizam a bicicleta para trabalhar, e ao contrário do que muitos pensam, as ciclofaixas ou ciclovias têm sido bastante utilizadas, principalmente para quem usa a bicicleta não pelo lazer, mas para atividade de deslocamento para o trabalho, principalmente. Mas tem uma outra modalidade que também está ganhando espaço, que são as bicicletas motorizadas. A nossa equipe foi conferir como é que está esse ramo das bicicletas motorizadas e acabou descobrindo algumas particularidades, viu, Dirley? O Marcelo Gouveia foi a campo semana passada para conversar com alguns comerciantes, usuários das bicicletas, para saber como é que está esse ramo. E aí eu acabei, como eu não sou muito da bicicleta, eu sou muito do carro e também prefiro, confesso que eu não sou muito fã de andar de bicicleta, mas eu acabei descobrindo um modelo que é apropriado para mim, que você não precisa pedalar muito. E para subir, pega por exemplo uma rua onde tem uma forte inclinação, morro, ela com poucas pedaladas você consegue subir tranquilamente. Ou seja, é o tipo de veículo é apropriado, não para você, Dirley, que você está numa fase de atividade física bastante forte, o Delamar também, da mesma forma. Mas para pessoas como eu, como o Tiago, é um tipo de veículo bem adequado. E a gente vai conhecer hoje como é que está esse meio, esse ramo das bicicletas motorizadas aqui na cidade de Brusque. Muito bem, são 6:12, 6:12. Vamos fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente retorna aqui mandando abraço aos cidadeiros e trazendo, iniciando o programa com informações. Na Rádio da Informação, Rádio Revista, Rádio Cidade. Revista Cidade. Todas as quartas, a Rádio Cidade transmite direto da Igreja Matriz de Santa Terezinha, a partir das 19 horas, Santa Missa e Novena das Rosas. Oferecimento, o véu, a alegria de ser Chevrolet, Perfil Alumínios e SC Convênios Class. Tá no brilho do olhar, tradição que você já conhece tão bem. Porque a ótica moderna tem de tudo, então é só você aproveitar. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Ô, Aurélio, podia ouvir o jogo do Bruscão pelo celular ou no PC, né? Ah, não vai dar, chefe. Tô comprando um negócio pra mãe pelo site da Van e outro pra patroa no aplicativo da Van. Esqueci de passar na loja, acredita? Ah, é? E como funciona isso de site e aplicativo da Van? Ah, é bem fácil. Tu entra, compra, simples, rápido, igual ali na loja. É, também esqueciste de comprar o que a patroa pediu, né? Não, não. Só pra se caso eu precisar um dia, sei lá. Um dia, sei. Bom, mas vem cá que eu vou te pegar. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Agora é tudo ou nada. E nesta quarta o Brusque enfrenta o Avaí no segundo jogo das semifinais do Catarinense. As emoções desta partida você acompanha aqui a partir das 20:30 com nossa equipe, direto do estádio Augusto Bauer. Chegada do Ayrton, ali domina. Atenção, cruzamento na área, tentou Pirambu de novo, Pirambu. Carimba, carimba! Brusque! Oferecimento. Despachante Mafra. Parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff. Seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna. Tem de tudo. É só você aproveitar. Zen Beer. A cerveja nota 10. Beba com moderação. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque. É daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque. Aqui se constrói o amanhã. Recicle. Uma força em defesa do meio ambiente. Avan. Cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas. 30 anos crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental. Há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Vel Veículos. A alegria de ser Chevrolet. Bom Pack. Praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. A Azambuja Mais. O seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque. Ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos dirigentes lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. Brusque e Avaí, quarta às 20h30 da noite pelo jogo de volta das semifinais do Catarinense. Futebol na cidade, uma rádio completa. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. Muito bem, são 6h17, 6h17. Quero abraçar aqui a Sirlene Graff, a Rita Santana Alves e também o Carlos Zirk. Já estão aqui no nosso canal no YouTube, mandando bom dia, o José Carlos Freiner também. Como eu falei há pouco, Damota, a Aline Dornelles faz uma pergunta. O que será que acontece com o IGP, o Instituto Geral de Perícias de Brusque? Não está agendando horário e nem atende o telefone. Minha filha precisa fazer a identidade e não está conseguindo agendar horário. Damota, você tem alguma informação? Bem-vindo ao grupo, Aline Dornelles. O IGP, na verdade, os atendimentos todos têm que ser agendados. Agora, não são poucas as reclamações sobre não conseguir agendamento. Você entra lá no site do IGP para fazer esse agendamento e ele dá que já está todo lotado. Não tem atendimento por pelo menos uns 2 meses, porque há um limite de pessoas para ser atendido. Inclusive tem uma mensagem que diz o seguinte: pode ser que alguém cancele, pode ser que haja algum tipo de atendimento que não é realizado, então você tem que ficar tentando. É como se você tivesse que botar um computador, um celular na tua frente, ficasse ali 24 horas esperando alguém desistir. O que que eu até tentei contato com o pessoal do IGP recentemente, para a gente justamente entender essa situação, o que está acontecendo. Mas o que acontece é exatamente isso, Aline. Não há um atendimento liberado, há um atendimento por agendamento, e o site simplesmente dá que não tem agendamento aí por 2 meses seguidos. Agora, a questão do atender o telefonema não ser atendido, eu até vou fazer uma verificação agora pela manhã. Confesso que não tenho conhecimento de suspensão do atendimento, pelo menos por enquanto. Mas a gente vai levantar. Eu fiz contato, inclusive, com o diretor-geral do Estado recentemente, até para a gente fazer uma entrevista aqui com ele, tirar essas dúvidas, mas não foi possível por conta da agenda dele. Mas eu vou buscar essa informação para você, Aline. Aliás, para você e para todos que estão com dificuldade para obter algum tipo de atendimento e de serviço do IGP. Repito, só por agendamento, e segundo isso é feito pelo site, esse agendamento, mas quando você entra lá, ele dá que por pelo menos uns 2 meses não tem vaga disponível para ser feito qualquer tipo de atendimento, direi. Muito bem. Vamos trazer informações da Covid-19, mas antes, vou passar aqui os nossos amigos cidadeiros que já estão no Facebook. A Solange Câmer Coelho, o Écio Valdric, José Panca, também a Rosa Bittencourt, bom dia, Cris Rescaroli, Salete Jacinto, Francineide Pereira, a Marisete Parisotto, Cassiane Orlandi, bom dia, Luiz César Pereira, a Tatá da Silva, Carolina Colsani, também a Iraci Olário, Carlos César Decker, a Rita Santana, a Marisete Ionsic, bom dia Marisete, Angelita Torresani, Adriana Schibitz, bom dia Célia Correia, Lica Nascimento, Márcio Gonzaga, também o Carlos Irk, a Joana Deuscher, bom dia Rosiane Vilhena, a Rosane Raimondi, a Bernadette Peixer Monfardini, a Irene Colda, Jenny Peixer, bom dia também para o Laércio Pereira, César Imov, Ângelo Ampese, a Camila Ruaro, bom dia Lara Mafra, bom dia Sueli Santos, a Ana Schwamberger, a Cristiane Eckel. Bom dia, ontem recebi um áudio que está circulando no WhatsApp, que uma mulher relatou um carro branco com uma mulher loira e um homem moreno quase pegaram as filhas delas, mas conseguiu se esconder aqui no Santa Luzia, Nova Itália. Alguém está sabendo de alguma coisa, algum registro da Polícia Militar? Também virou uma situação assim, não é a primeira vez, né? Que aí passa pela DP, né? Ou pela Polícia Militar e eles comunicam que trata-se de um áudio falso. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, a gente teve aquele caso lá de, também lá de Canelinha, né? Também foi falso. Então tem que cuidar, tá virando meio que uma ocorrência de rotina essas situações, né? Porque o primeiro passo é justamente a polícia que fica sabendo, mas a polícia não veio nenhum comunicado, então nada oficial também. O que acontece? Às vezes as pessoas vão passando essas mensagens. Agora, para que isso também, né? Não, existem dois tipos de pessoas. Aquela que passa de propósito, sabe que aquilo ali não é verdadeiro e passa, e aquela que acha que é verdadeiro e passa adiante com a intenção de ajudar, e muitas vezes está atrapalhando. Inclusive até esse caso, essas informações sobre crianças, aliás, veículos sequestrando crianças, isso não é de hoje, já tem de tempos que isso acontece. Mas não tem nenhuma informação aqui em Brusque, e se isso estivesse acontecendo, nós teríamos essa informação, até porque a primeira coisa que a polícia faria, alertar as pessoas. Não tem nenhuma informação de nenhum carro tentando sequestrar crianças na cidade de Brusque, nem aqui na região. Houve algum caso de tentativa de sequestro de criança, mas já faz muitos meses, na região de Tijucas. Mas aqui, circulou recentemente uma informação de que um veículo Uno, por exemplo, uma pessoa estava fazendo isso, também não procedia. E aí, se você for lá na internet e buscar, você vai encontrar certamente essas informações. Eu até fiz uma busca rápida aqui sobre boato de crianças sendo sequestrada por carro branco com uma mulher loura dentro. E aí você joga ali, você vai encontrando inúmeras informações e acaba se deparando com isso. Então, se você recebeu, o que que eu faço quando eu recebo de alguém uma informação? Eu pergunto para a pessoa, de onde é que você recebeu isso? E se a pessoa não sabe de onde recebeu, eu recebi no WhatsApp, estou repassando. Aí você já tem que ficar aí com certa desconfiança. Tem uma informação dessa, estão pegando criança, estão sequestrando criança, entra em contato aí com a gente, que nós vamos ter essa informação, porque certamente a polícia vai comunicar, vai avisar, vai emitir o alerta sobre esse tipo de situação. Mas, por enquanto, não tem nada. Muito bem, são 6:23, 6:23. Bom dia, Terezinha, Geraldo Bax, bom dia, Fabiano Oliveira, forte abraço, Salete Braga, a Simone de Mello, Ivanete Clabundi, o João Gonçalves, a Cristiane Eckel, também a Sueli Lauritzen Ringues, bom dia Sandra Regina da Silva, bom dia, forte abraço para você Sandrinha, a Roseli Evangelista, hoje o time está completo, bom dia Delamar, está dizendo aqui a Roseli. Obrigado, bom dia também. Ela está lá no Brilhante Segundo, mandando mensagem para gente, a Roseli Evangelista. A Roseli Evangelista que mandou aqui para mim, mandou um convite no Facebook, eu vou aceitar, Roseli, agora que eu vi que você é você, desculpa, viu? Que você é bom. Não, é verdade, eu recebo centenas de convites aqui para o Facebook, gente que me segue também no canal, no meu perfil no Instagram, né? Pessoas que me seguem aqui no Facebook, gente que só que manda convite, mas eu não conheço. Agora que eu vi que a Roseli Evangelista, é a Roseli Evangelista que mandou um convite. Está aceito, viu, Roseli? Você a partir de hoje faz parte do hall de amigos meu Facebook. Eu não recebo nenhum convite para Facebook nem Instagram. Agora, o detalhe é daquele que tem os amigos e bloqueio eles, né, da moto. Né? Tem, isso tem é complicado, muitos, né? Tem muitos. Que você não entende por que bloquearam. Não, tem muitos. Eu, na verdade, já fui muito bloqueado, tenho certeza que de Lei Silva, principalmente, por políticos, né? Políticos, tem os políticos muito imaturos, gente que está na vida pública, que acaba te bloqueando, te excluindo, né? E às vezes você se depara com algumas situações. Eu aconteceu com uma situação recentemente, posso relatar rapidamente? Pode, aqui, com uma curiosidade. Eu vi numa rede social de um conhecido nosso, inclusive, que não está mais aqui na região, foi para outra região, mas tem aí no hall de amizade, tem contato ainda com ele. E aí eu vi que ele fez uma publicação e alguém fez um deboche, aquela carinha de riso. E eu fiquei curioso para ver, mas quem é que fez essa ironizou? Aí fui olhar e vi a pessoa. E a pessoa era uma pessoa que estava na minha rede social e me excluiu. Acabou com o meu final de semana. Meu Deus. Acabou. Coisa terrível isso. Mas tem muito disso. Tem muito disso. Triste, negócio, viu? De bloquear, de muito excluir. Triste, muito triste. É, isso tem muito. Muito triste. Bom, eu estou falando isso, volto a dizer, porque a nossa ouvinte, a Roseli, já mandou faz tempo esse convite. Muitos ocupada. Convites. E eu sei que às vezes tem aquele que vem, que vem só para, por causa da questão política mesmo, e vem só para dar uma averiguada. E como só comenta no meu Facebook, quem é meu amigo? Como diria Peninha, quem é meu amigo? Que eu diria Peninha? O cantor? Não, o Peninha, deputado? Não, Peninha. Não, Peninha. Peninha, que é o Eduardo Bueno, o Peninha. Que é o escritor. Ah, o escritor. Peninha, a gente chama ele de Peninha, né? O escritor, o historiador, Eduardo Bueno. Então tá feito aí, o Roseli Evangelista. A partir de agora, você também é minha amiga no Facebook. Para quem desejar, manda sua mensagem e segue, ou mesmo peça amizade. E aqui no meu Instagram é Dirley _SC, tá bom? Meu Instagram, para as pessoas que desejam nos seguir aí, eu pouco faço coisas pessoais, é mais profissionais, a minha vida profissional está ali. O Anderson de Campos está mandando bom dia, cidadeiros, e diz o seguinte: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Você sabe quem disse isso, Damota? Não. Não faço a menor ideia. Chico Xavier. Faz sentido. É, o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem um Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Apenas só pediu que elas fossem humanas. Que nos amássemos uns aos outros. É, também. Bonito. Teve uma informação aqui que a gente comentou a respeito do áudio que você citou aí, né? Aí teve um ouvinte que botou assim: olha, é verdade sobre o áudio, é da minha comadre. Ela não foi na delegacia, mas é verdade. Esse caso foi na Santa Luzia. Se você quiser, posso te mandar o contato dela e ela pode falar sobre, dando detalhes do que aconteceu. Então, ótimo. Ela diz que é realidade. Ok, mas desculpe, ouvinte, como é que você toma conhecimento de uma situação como essa e não comunica à polícia? Eu não consigo entender. Por isso que a gente pode entrar em contato com ela e perguntar por que ela não tomou essa atitude. Por quê? Porque se está acontecendo, eu estou vendo aqui, buscando informações, e essa informação de um carro branco com uma mulher e um homem, ela já circula desde lá no Rio de Janeiro, isso aconteceu. Inclusive, a informação que tem aqui é de que pessoas tentaram identificar um carro parecido, tentaram linchar. Que é muito comum, por isso que o perigo dessas informações repassadas sem saber a procedência. Aí dizem que é um Uno, né? Um Uno, outro modelo de veículo, em 2017. Então, eu faço aqui uma crítica, amiga aí que não denunciou, deveria ter denunciado, porque aí a polícia pode investigar. Como é que a polícia vai colocar a mão? E se de fato está acontecendo de não estou colocando em dúvida, até porque ela confirma que foi a comadre dela. Mas por que não? E não precisa nem ir lá na delegacia, só passar a mão no telefone e dizer: olha, assim, porque a polícia precisa investigar. Ela passou o telefone dela, pode a gente ligar. A gente vai entrar em contato, então, até para saber por que ela não fez essa denúncia, se ela presenciou isso. Muito bem, são 6 horas e 30 minutos. Quem tá mandando bom dia aqui pra gente é a Camila Meriz. Bom dia, Dirley. Trabalho no IGP. E em relação à agenda, ela realmente é muito cheia por conta da ampla procura e do número reduzido dos atendimentos. Recomendamos às pessoas entrarem logo pela manhã ou logo que atualiza a agenda. Logo que atualiza a agenda, que atualiza todos os dias à meia-noite. Em relação ao telefone, mudamos de número recentemente, mas as pessoas podem olhar no site do IGP Brusque para entrar em contato. Então, muito obrigado para Camille Merizio. A Camille Merizio, pelo que eu estou vendo aqui, a Camille é... Ela é servidor do IGP? Pelo que ela está dizendo aqui, sim. É uma jovem que está mencionando aqui, ó, Camille Meriz, bom dia, Dirley. Trabalho no IGP. Em relação à agenda, ela realmente é muito cheia por conta da ampla procura. Então, essa é uma dica. Quando o IGP atualiza à meia-noite, tem que já entrar para fazer o agendamento ou procurar o telefone do IGP. Camille, uma sugestão, porque infelizmente... Você sabe quem é o diretor do IGP? Eu tenho o contato dele aqui, na verdade é o diretor estadual do IGP. Mas aqui em Brusque não tem um diretor? Tem uma pessoa que é delegado regional? Não tem nada a ver o delegado regional com o IGP. Já foi, hoje não é mais. São órgãos diferentes. Fugiu o nome da pessoa que é responsável, que na verdade tudo vai para Florianópolis, né? Vai para o estado, acaba indo tudo para lá. Mas fica uma sugestão aí, Camille, para o pessoal do IGP, porque essa informação é muito importante, da troca do número de telefone. E a gente sabe que muita gente, infelizmente, não tem o hábito de ir lá no site, ir lá na internet para verificar. Então seria interessante, fica a sugestão, que o pessoal do IGP faça esse contato com os veículos de comunicação. Vamos pegar um exemplo aí da Aline, que fez um contato conosco aqui para tirar uma dúvida. E é uma realidade, as pessoas não têm esse hábito de ir lá, por mais que a informação possa estar lá, confesso que eu entrei no site do IGP semana passada e não me ative para esse detalhe, mas é importante fazer esse contato, passar essa informação aí para a gente, para facilitar, para que as pessoas saibam disso. Até para que não gere dúvidas e críticas em cima do trabalho, que muitas vezes está sendo bem feito, mas que não há esse diálogo, essa comunicação. Aliás, até agradecer ela, porque está acompanhando aí o programa e trouxe essa informação. Mas aí fica a sugestão para que haja esse contato aí. E haja o contato com todos os veículos, porque tem alguns órgãos por aí, nada contra os veículos, que só passam informação para um veículo, como se aquele veículo fosse espalhar para todo mundo. Então fica a sugestão aí, até para facilitar essa comunicação aí com a comunidade, para que as pessoas possam tirar essas dúvidas. O José Lino Disner está mandando bom dia. Janete Ruaro, o Antônio Chaves também está mandando bom dia. Zurico Frota, bom dia. Uma bela e abençoada semana a todos. Obrigado, Zurico. O Edenir Bocalon, a Roseli Evangelista, muito obrigado, Dirley. Eu adicionei o Valdomiro, mas até agora ele não me responde. Quem é? A Roseli Evangelista. Sério, Roseli Evangelista? Mas, ô Roseli, eu conheço da Mota. Provavelmente foi o meu caso, assim. Eu recebo vários pedidos de amizade aqui. Exato. E às vezes eu não consigo visualizar todos, tá? Exatamente. Roseli, peço desculpas, vou verificar isso, viu? Vou verificar. Orlandina Galdino, bom dia, Orlandina. Mas se você não consegue a amizade do da Mota no Facebook, segue o da Mota no Facebook também. Pode seguir. É só seguir. Eu não consegue amizade, vai lá e coloca no seguir, que você vai ter aí a atualização de todas as nossas postagens. A mesma coisa lá no Instagram do da Mota, é no Instagram do Dirley Silva, de toda a equipe da Rádio Cidade, o Facebook da Rádio Cidade, o Instagram da Rádio Cidade. Vamos seguir, vamos compartilhar, tá bom? Ô Dirley. Pois não. Aproveitando aí a oportunidade, falando de redes sociais, nesse final de semana foi anunciado novamente pela WhatsApp, né? Alteração de quem não fizer o cadastro, né? Vai ter em 90 dias todo o sistema de forma bloqueado, segundo informações. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o WhatsApp, que pertence também ao Facebook e o Instagram, eles estão tentando fazer uma forma de, no caso, explorar mais comercialmente também este aplicativo. Então, a alteração que existe, principal delas é isso. Então, os dados que você tem no WhatsApp, eles vão confrontar com o Facebook para justamente tentar aí fazer publicidade, né? Marketing dentro desse aplicativo também. E muito o que está acontecendo no país é que, não só no país, como no mundo, muita gente está migrando para o Telegram e para outros aplicativos de comunicação. Migrando, mas também não está adiantando nada. Não, mas eu estou recebendo cada vez que uma pessoa, que se você tá, é amigo meu, já está no meu contato no WhatsApp, automaticamente... Eu não recebi uma mensagem no Telegram ainda. Não, é que... Não, deixa eu abrir aqui, quer ver, ó? Eu tenho o Telegram... E eu recebi mensagem do Johnny lá da Pasolini dizendo que ele entrou no Telegram. Certo. Mas ainda não mandou uma mensagem sequer, nem um bom dia. Agora no WhatsApp o Johnny WhatsApp direto, né? Se mantém contato comigo, assim como o pai dele, né? E vários aqui, que a Jana, a Fabiana, a Kátia, a Cristiane, a Janice, o Renato, a Silvânia, o Quininho, meu amigo Quininho. O Quininho foi o único que fez assim da moto, ó. Sinal de joinha, o meu amigo Quininho, que eu não respondi ainda, tadinho. Eu confesso que o Telegram ainda não pegou para valer aqui, ele existe desde 2013 e foi criado na Rússia, talvez é por isso. Talvez é por isso que ele não pegou. Mas assim, eu tive um contato com o Telegram, confesso, que foi quando deu uma dessas panes no WhatsApp. Aí eu fui buscar um meio alternativo. A gente acaba ficando refém de um desses meios, sendo que tem inúmeros outros. É uma questão de hábito. É apenas uma questão de hábito, de conhecer outros. Eu fiquei chateado com o nosso amigo Mark Zuckerberg, meu amigo de longa data. Sim, gente boa. Fez aniversário 37 anos, não agora te convidou. Dia 14. Não mandei mensagem para ele, nem me deu. Não te deu nada. Não te deu nem. Ele é meu amigo no Facebook. E não te respondeu. Aí mandei nada. Uma mensagem pra ele, em inglês ainda. Mandei uma mensagem pelo aniversário dele, dia 14. Oh, Mark. Isso, e ele nada, rapaz, nada. Não. Completou 37 anos. Mark, gente querida, finíssima, né? Lembro lá das épocas de faculdade, soube que o Mark andou criando o Facebook lá naquelas noitadas lá na universidade. Que roubou a ideia de um brasileiro, né? E andou pegando a ideia lá de outro. E desmarque assim pra ele lá, né? Fugiu o nome dele agora, do rapaz que era o sócio dele lá. Que é um dos maiores bilionários também. Sim. Ele não ficou na mão. Não ficou na mão. É o Eduardo Saverin. Esse que ficou... O pai dele foi trabalhar numa embaixada, num consulado brasileiro nos Estados Unidos. Ele foi estudar lá e... teve a sorte de ser inteligente. Teve a sorte de ser inteligente dentro da mata. Ninguém tem sorte de ser de ter conhecimento, porque inteligência é algo que nasce com todo mundo. Mas tem o inteligente, tem o ligeiro. Não. Inteligência nasce com todos, conhecimento não. Mas conhecimento não é sinal de inteligência. Não, mas só quem tem inteligência consegue adquirir conhecimento. Com certeza. Agora, disso, existe, né? o Saverin e o Zuckerberg são dois exemplos de quem são é inteligente e de quem é esperto. São diferenciados. A Angelina Evaristo está mandando bom dia. A Cristiane Heckel também está desejando bom dia aqui. Eu mandei um oi. A Cristiane disse que mandou um oi para mim no Telegram. Vou ver aqui, peraí. Bom, eu acho que eu vou reativar minha conta no Telegram também, porque eu tô ficando para trás. Vamos ver. Ela disse que mandou e mandou mesmo. Tá aqui, mandou mesmo? Tá aqui. É. Meu Deus, é muitos ois aqui. Até o Nuri Comandoli mandou oi para mim. Até o Nuri Comandoli. Olha. Vou falar pro meu amigo e pro meu irmão Hermes Clã. Bom, dito isso, vamos ao intervalo comercial. Vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo, então, tem as informações da Covid-19, situação do coronavírus aqui na cidade de Brusque, em toda a região e também no Brasil. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação.

Muito bem, são 6h44, 6h44. Bom dia. Vamos trazer informações relacionadas à Covid-19, o boletim da Covid. Quem se dispõe? Pode, manda pra cá. Manda pra cá que é... Manda aí, meu caro Valdomiro da Mota, então, as informações do coronavírus, Brusque, Santa Catarina e região, Brasil. Vamos lá. Olá, Brasil, meu Brasil varonil. Vamos começar com os números de Brusque. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde ontem e que traz as seguintes informações. Brusque ontem registrou 50 novos casos de Covid-19 e isso dá um total desde o começo da pandemia de 23.195 brusquenses infectados pela doença. Desses 23.195, 22.229 estão recuperados. São 726 casos ativos, 8 pessoas internadas em UTI, 14 em enfermaria. 12 pessoas estão aguardando resultados de testes e Brusque chegou a 240 mortes por conta do coronavírus. A mais recente morte é de um homem de 70 anos de idade que faleceu no final de semana e, segundo as informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, ele estava internado no Hospital Imigrantes. Teve os primeiros sintomas no dia 31 de março, mesma data em que foi internado. Foi para a UTI no dia 11 de abril. Segundo as informações repassadas pelo hospital, possuía histórico de problemas de saúde, morava no centro e não teve passagem pelo centro de triagem. O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19, 24.171 com a primeira dose, 13.736 com a segunda dose. Esses os números de Brusque. Vamos agora para os números de Guabiruba. Os números de Guabiruba, boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. A Guabiruba não registrou nenhum caso da doença nessas últimas horas. Tem até o momento 3.490 casos confirmados desde o começo da pandemia. 3.416 é o número de recuperados. 3.937 testes deram negativos. 58 estão sendo monitorados a 36 casos ativos. Uma pessoa está internada em UTI. 38 é o número de mortes registradas em Guabiruba. A primeira dose da vacina foi aplicada em 3.465 pessoas e a segunda dose em 1.834 pessoas, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Guabiruba. Vamos aos números de Santa Catarina, os números do boletim do coronavírus em Santa Catarina. Nessas últimas horas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram confirmados 1.167 novos casos em Santa Catarina. Esses 1.167, eles somam um total de 928.160. 928.160 desde o começo da pandemia, 893.852 estão recuperados, 19.874 pessoas estão em acompanhamento, ou seja, são os casos ativos, e há um total de 14.434 mortes registradas em Santa Catarina neste período aí, portanto, de pandemia. O número de mortes nessas últimas horas, nesse final de semana, confirmados até o momento, 31 mortes em Santa Catarina por conta do coronavírus. 6h48 agora, não perca a hora, 6h48, vamos aos números do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou, de sábado para domingo, 40.941 pessoas infectadas, novas pessoas infectadas pela doença, são 40.941 novos casos. Isso dá um total de 15.627.475 brasileiros infectados durante a pandemia. Destes, 14.097.287 estão recuperados. 1.094.437 1.437 estão em acompanhamento, são os casos ativos. O Brasil registrou nessas últimas horas 1.036 novas mortes, o que faz com que o país chegue a 435.751 pessoas que perderam as vidas nesta pandemia para o coronavírus. Esses os números da Covid-19 em Brusque, na região e também no estado e no país, Direi Silva. Muito bem. Ô, Domota. Diga. Aquele caso ali que vocês falaram do carro lá no Santa Luzia. A Roseli Sapelli, a Roselete Sapelli, perdão, Roselete Sapelli se manifestou aqui no Facebook. Bom dia, o fato com o carro que tentou pegar a minha bebê é verdade, a polícia já está cuidando disso. Ô, Roselete, nós não duvidamos, tá? Até porque você está se manifestando publicamente aqui na rede social da Rádio Cidade. Só que, infelizmente, a polícia não nos comunicou de nenhum fato relacionado a isso. Não há nenhum registro da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Provavelmente ela está se referindo aqui a militar, né? Provavelmente ela está se referindo à Polícia Militar, né, Damota? Eu teria que saber qual polícia que ela fez esse registro aí. Como é que é o nome dela? A Roselete com Z. Roselete W. Sapelli. Ô, Roselete, qual é a polícia que você fez essa denúncia? Na Polícia Civil, na delegacia ou para a Polícia Militar? Porque... Essa é a mesma que entrou em contato aí com o WhatsApp, né, Dalamar? Acho que é, né? Aqui ela disse que não entrou em contato com a polícia. Eu botei assim para ela. Não botou porque... Mas quem é que tá falando com você aí? Quem tá falando comigo é a... É a comadre dela? É a Elis... A Gil. A Gisele lá do Zantão. Do Zantão. E a Roselete Sapelli... De onde ela é? Deve ser parente ou devem ser conhecidos aí. Ou mais alguém que registrou isso. Mas eu tenho o celular dela. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com a pessoa que fez o áudio. Ô, Roselete, faz o seguinte. Manda um WhatsApp aí pra nós, se você estiver nos acompanhando. 9187-7556. Se você não quiser falar ali na rede social. Se alguém tem alguma informação concreta sobre isso e desejar falar no ar... sobre esse fato, eu visualizei, eu vi o carro, aconteceu de fato, foi tal hora, tal dia, avisamos a polícia, ela está dizendo aqui que ligou para o 190. Avisou 190, a polícia militar. 190. A Roselete Sapelli disse que ligou para o 190. Tá? Ela disse que ligou aqui pro 190. A polícia foi, aí é que tá, a polícia foi até o local, não foi? Essas informações são, porque aí a gente pode verificar junto com a polícia, eu até estou em contato com a polícia para verificar. No grupo da polícia, vamos perguntar no grupo da polícia, já estamos perguntando no grupo da polícia se tem algum registro, algo semelhante, se a polícia verificou ou não, tá? Nós já estamos entrando em contato aqui com o grupo, que a gente faz parte do grupo das polícias aqui da região, para ter alguma coisa de oficial, se a polícia já está investigando isso. Porque para nós não chegou nada de maneira oficial, tá? Mas acreditamos sim na palavra. E ela está dizendo que, inclusive, a polícia foi lá na casa dela, Damota, a Roselete Sapelli. Que dia, Roselete, foi? Coloque o dia, a data, a hora aí, só para que a gente possa depois, com essas informações, questionar a polícia. Ô, Roselete, se você quiser fazer um contato conosco aqui no nosso WhatsApp, até para 9187-7556. 9187-7556, você pode entrar em contato aqui e passar todos os detalhes para a nossa equipe. 9187-7556. Sim, onde você mora, o horário que aconteceu isso, é importante. Aí a gente vai entrar em contato com a polícia também, para a polícia oficializar isso, né? E nos dar uma informação acerca desse fato aí, tá? 6h53, vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente retorna aqui com mais informações no Rádio Revista Cidade. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. juro. Deixe o motociclista. Participe da campanha Motociclista Solidário na Mega Motos Honda. Você traz 2 quilos de alimentos não perecíveis e a cada litro de óleo da sua moto Honda sai por apenas R$10. Trocando o óleo da sua moto Honda na Mega Motos, você estará ajudando outras pessoas. Mega Motos Honda, há 28 anos realizando sonhos. Siga nossas redes sociais. WhatsApp Mega Motos 989051877. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na GVR de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para estas estações. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. GVR de Esportes e Calçados, essa você conhece e confia em Brusque e Guabiruba. Você está precisando de dinheiro? Quer reformar, construir, comprar matéria-prima ou simplesmente precisa de um capital de giro? Na Profomento tem. E você não precisa deixar cotas e nem pagar taxas adicionais. Créditos de até R$20 mil para profissionais autônomos ou empresas. Ligue agora ou nos envie um WhatsApp que nós vamos até você. Profomento Serviços Financeiros. Ligue 47-3396-0100 ou 47-99994-4533. Aradef completa 30 anos. São 3 décadas de erros, aprendizados e superação. Ao nosso lado, uma fantástica equipe de colaboradores que vestem a nossa camisa e cativam nossos clientes. E para facilitar ainda mais o seu negócio, nosso pedido mínimo é de apenas 1 quilo, com parcelamento em até 6 vezes, sem juros no cartão. Você pode ainda comprar sem sair de casa, através do nosso Televendas, 3255-0000. Aradef, crescendo com o Brasil. Lojão do Parafuso agora conta com uma filial. Venha conhecer e aproveitar as ofertas do mês. Uma ampla linha de parafusos, acessórios para móveis, ferragens e ferramentas. Estamos esperando você. Rua Dorval Luiz 36, no Santa Terezinha, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. A AMP Brusque realiza a 55ª Pro Negócio de Verão 2021-2022. Edição Shopping. Lojista, venha conhecer e participar da maior rodada de confecções do Brasil. De 14 a 18 de junho, no Shopping Rivermal, em Brusque, Santa Catarina. Venha para Klettenberg Odontologia, do Dr. Teobaldo. Melhore a sua mastigação, ganhe mais qualidade de vida, transforme o seu sorriso, aumente a sua autoestima, através dos tratamentos que a Klettenberg Odontologia pode oferecer a você. Agende sua consulta para fazermos um planejamento do seu tratamento e mude sua vida. Através dos números 3087-2222 ou 99233-9244. As informações que foram destaques na semana. Está no ar o informativo da Prefeitura de Brusque. Brusque está entre as 4 cidades que mais geram empregos em Santa Catarina. Todos os dias, centenas de oportunidades são ofertadas pelo Cine. Para ser atendido, é necessário levar carteira de trabalho e receber encaminhamento para o empregador. O Cine atende de segunda a sexta-feira na Praça da Cidadania e as vagas disponíveis estão na página da Prefeitura na internet. A rua Guilherme Steffen começou a receber a pavimentação asfáltica após a conclusão das obras de macro drenagem pluvial. Há anos, essa região do bairro Steffen sofria com alagamentos e enxurradas. A Prefeitura de Brusque desapropriou terrenos, fez uma nova tubulação para as águas da chuva e agora concluiu a pavimentação desta importante via pública, trazendo mais conforto e segurança para a comunidade. As mães que dão à luz pelo SUS contam agora com o programa Primeiro Abraço. O acolhimento dos novos cidadãos brusquenses começa ainda no Hospital Azambuja, onde profissionais capacitados aplicam as vacinas, realizam a entrega de uma bolsa e kits para todos os bebês e o agendamento das primeiras consultas nos postos de saúde, tanto para os recém-nascidos como para as mamães. É a Prefeitura de Brusque, humanizando ainda mais os serviços de saúde. Prefeitura de Brusque. Aqui se constrói o amanhã. Cidade. Oi. Na Rádio da Informação. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade. Muito bem, estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, são 6h58, já estamos em contato aqui com a Roselete Sapelli. A Roselete foi quem se manifestou aqui no Facebook da Rádio Cidade, quando nós estávamos tocando no assunto aí, de que um veículo neste... Foi ontem, pelo que a Roselete se manifestou aqui, ontem, circulava pelas imediações onde mora a Roselete, ameaçando uma criança. Vamos contar essa história com mais detalhes, a Roselete é a testemunha disso. Roselete, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Roselete? Oi, bom dia, tudo bem. Você mora em que bairro, amiga? Santa Luzia. Santa Luzia. Qual exatamente a região aí da Santa Luzia? Perto da onde pra gente se localizar aqui? É Serra do Moura, 200 metros acima da igreja, né? Sim, aí perto do da Nova Itália? É, não, mais pra baixo um pouquinho. Pra baixo da Nova Itália, muito bem. Então, o que aconteceu, que horário aconteceu, quando foi? 5:30 da tarde, era. Eu moro numa rua aqui, um pouquinho pra, no morrinho em cima, né? Aí eu tava com a minha menina de 12 anos e a minha bebê de 1 ano e 2 meses. A gente foi dar uma voltinha ali embaixo na estrada pra ver os carros, assim, sempre a gente vai pra... Ela tava meio aborrecidinha, fui dar uma caminhada com ela, né? Que a gente não sai de casa para essa pandemia. Aí quando cheguei ali, a gente tava conversando nas duas, assim, e daqui a pouco veio um carro branco, um Prisma branco, devagarinho. Mas a gente não deu bola, a gente não notou, assim, né? A gente não tem maldade, vai pensar que a pessoa, né? Um homem meio moreno e uma mulher loira, gordinha, dentro do carro. E daqui a pouco esse carro freia de voreda e essa mulher bota os olhos na menina e bota... E ele bota ré com tudo e vem. Mas sorte que o carro começou a patinar e não veio. Quando eu vi, eu disse pra minha menina de 12 anos, corre. Aí nós começamos a correr e viemos pra cima. E de início ele não conseguiu dar ré pra vir com tudo por cima de nós. Ele foi pra cima um pouco e virou a volta. Isso, ele voltou e veio para nossa entrada. Assim eu consegui chegar em casa e me esconder dentro de casa. Quando ele chegou aqui, perto do meu portão, ele ficou olhando, porque tem 4 casas aqui em cima. Então ele ficou olhando para onde que ele achava. Aí ele não achou, ficou ali tempinho. E nós duas com medo de trancar dentro de casa, com o meu bebê morrendo do medo. Eu não sabia o que fazer, meu marido não estava em casa nesse momento. E não deu para pegar a placa, porque a gente tava muito nervosa e com medo. Nessa hora a gente não pensa, né? Só pensava em salvar minha filha. E ela tinha um bebê conforto rosa atrás do carro vazio, não tinha nada, não tinha criança nenhuma dentro. Assim, né? Aí eles pegaram e foram embora, foram pra baixo. E até agora eu tô apavorada, eu fiquei em estado de choque, tive que tomar muita água com açúcar, fiquei... Aí eu liguei pra polícia, aí a polícia veio aqui, era 11:30 da noite, eles vieram aqui. Expliquei tudo certinho pra ele, ele disse pra avisar o pessoal, né, que ele deve estar por aí ainda, porque eu tenho medo que ele volta, né, tô apavorada. E foi assim. Você comunicou a polícia? Você comunicou a polícia chegou e ia até a sua casa, Roselete? Sim, ela veio aqui. Tá, e qual foi o procedimento da polícia? Ele pegou certinho os detalhes, né? O carro certinho, né? Que era um Prisma branco, modelo mais velho, assim, né? Certinho, direitinho, como é que era o homem e a mulher, porque ele disse que era bom saber essa placa, mas como não consegui pegar a placa, né? Certinho, eles iam averiguar, né? E era pra mim ficar de olho, se esse carro voltar, pra mim ligar pra ele, né? Ô Roseli, mas você, pelo que a gente descreve, pelo que você descreve aqui, ele chegou a perseguir vocês e em algum momento você teve certeza pelas ações deles de que eles estavam realmente querendo pegar uma das suas filhas ou o que te levou a ter essa certeza? Sim, porque quando eu estava descosta, eu estava com a minha menina descosta e não chegaram a ver quando eu estava subindo assim, né? Quando eu me virei assim, ela viu a menina. Quando eles viram a menina, frearam em seco. Assim, o carro, né? E veio com tudo. Os olhos dela, quando ela botou o olho na menina, eu vi isso no olho dela, assim, eu olhei. Assim, a minha menina também. A gente correu. E como a reação deles foi dar ré e vir atrás de nós, eu já certeza que era a minha menina que eles queriam. E você anotou a placa do carro? Não, eu não consegui, porque o meu pensamento foi correr, né? Me esconder. Fugir, porque eu sozinha com a minha menina, um homem e uma mulher, né? O homem tem mais força, ele, né? Podia bater, derrubar nas duas e catar a menina. Eu só pensei em fugir, né? Algo mais, Della Mota? Era isso, Odilei. Eu só tinha mais uma pergunta, o Della Marra, o Roselete, com relação a se eles chegaram a falar alguma coisa e você percebeu o que eles falaram, se falaram realmente alguma coisa, né? Não, eu estava com o vidro fechado, eles não falaram nada. E só fizeram a reação, assim, vieram com tudo. Tá certo, então. E esse veículo nunca foi visto aí na redondeza? Ninguém reconheceu nada do veículo? Olha, a minha sobrinha, ela viu esse carro de manhã, quando tinha um acidente aqui em cima com um carro que tinha ido pra grota, né? Ela viu esse carro com esse homem, essa mulher, diz que tava desfilando aí. Então a gente já tava de olho nas crianças pra ver se ela já achava alguma criança. Era 11 horas da manhã, tu vê aí, 5:30 da tarde, esse carro tava subindo de novo. E quando eles viram a minha menina, eles frearam com tudo pra vir pegar. Ok, muito obrigado pelo seu depoimento, o Roselete Weber Sapelli, que mora no bairro Santa Luzia. Feito o registro, esse fato aconteceu ontem no final da tarde. A polícia tomou conhecimento. Agora a gente entrou em contato inclusive com a polícia também, já mandamos uma mensagem para a polícia, né? Obrigado, tá, esperando a polícia dar um retorno desse caso. Rodrigo Santos, bom dia. Um caso bastante estranho, você não acha? É um caso estranho, mas eu quero aguardar mais informações sobre isso. Pois não. Temos que aguardar mais informações, mais subsídios disso, até com a polícia. Olha, hoje vai ser um dia, né? Até o próprio Valdomiro já fez o questionamento, né, Valdomiro? Para a polícia militar, para tentar buscar mais subsídios, mais informações sobre isso, né? É importante que se faça, porque a informação inicial que nós tivemos é de que não havia sido avisado a polícia. E agora a Roselete confirmou. É importante, se você passar por uma situação como essa, que informe a polícia, para a gente ter resultado. Aí eu entendo por que nós não recebemos ainda nenhum comunicado da polícia, porque pelo que a Roselete passou, esse atendimento foi ontem, já quase de madrugada, na verdade, hoje. Então, por isso que a gente não recebeu ainda nenhum tipo de informação, e certamente a polícia deve estar apurando esse caso. Mas é importante que, quando você se deparar com uma situação como essa, que informe as autoridades policiais, que só assim é possível que se faça a busca, a captura. Porque certamente eu não lembro dessa região ali de lei, não lembro. Em detalhe, sei onde é que fica tudo, mas eu não lembro se tem câmeras ou se tem algum tipo de equipamento que possa ajudar a polícia, evidentemente, a identificar esse veículo. Mas pelo que passou a Roselete, um Prisma, um modelo mais antigo, de cor branca, estavam nele um homem de cor morena e uma mulher loira, pelo que ela colocou, uma mulher gorda, loira, e que estavam nesse veículo e tentaram, segundo o que passou aqui a Roselete, pegar uma das filhas dela. Muito bem, são 7:06, 7:06. Tem mais informações da segurança, Della Mar? Tem sim, vamos destacar trazer algumas informações da segurança pública. Falar em fato que aconteceu. Só um instante, Della Mar. Aqui chegou uma informação agora. Hoje não deixei meu filho ir para a escola porque fica só no ponto sozinho para pegar o ônibus. Ela é nora da minha vizinha, agora que já estamos sabendo. A Cristiane Eckel. Agora, veja só, esse fato começa a transformar-se numa situação onde a comunidade ali de Santa Luzia, preocupada com isso aí que aconteceu ontem, já tem gente aqui não querendo mandar o filho para a escola. E agora, Della Mota? Pois é. Mas é uma situação que deixa preocupada a comunidade. Deixa preocupado. Né? Deixa preocupado. Luzia e Isantão ali, aquela região. A partir de hoje, segunda-feira, vários CEIs da cidade, uhum, passam a funcionar com esquema integral. Passam a funcionar não mais com rodízio de semana sim, semana não. A partir de hoje, por exemplo, a escola que a minha filha vai aqui no centro começa a funcionar sem o esquema de rodízio, esquema integral. E aí muitos pais já vão poder deixar os filhos no CEIs já a semana toda. Tudo bem. Todos os dias. Tilamar, por favor. Vamos lá então. Destaque. O primeiro destaque que a gente vai trazer aqui é com relação a uma imagem, está aí na tela já para quem tem o recurso da tela, do final de semana, um possível atropelamento proposital de um cão, né? Que está sendo investigado pela Polícia Civil. Essa publicação foi feita justamente pelo delegado, o Egídio Ferrari. O caso teria ocorrido na última quinta-feira. De acordo com ele, os contatos com as empresas de monitoramento das proximidades já foram iniciados para identificar a placa do motorista que cometeu este ato, né? No vídeo captado aí, para quem tem o recurso da imagem, aparece aí o veículo se deslocando em baixa velocidade e atropelando de propósito o animal. Trata-se, se eu não me engano, esse carro aí, me ajuda aí. É o Ideia, né? Um carro da Fiat. Portanto, esse foi aí, em que lugar? Esse pois é, ele não cita aqui a região, né? Não, o delegado dele. Não cita. Eu estou tentando identificar esse lugar. Eu estou achando que isso aí é no Bruxão, não é? Não, no Bruxão. Não. Ou é no Bruxão... Isso ali parece Dom Joaquim. Também. Ou ali naquele loteamento... Já vou tentar aqui informação. Ali no Limoeiro também tem umas casas, uma transversal que é assim, parecida. Vários lugares assim aqui em Brusque, né? Mas de qualquer forma, o cão, ele estava... Ele estava dormindo, e o cara passa por cima das patas do cachorro. Aí o cachorro sai correndo, é verdade. Na sombra ali, exato. Ele tá deitado, o cachorro. Exato, e de propósito, exatamente. O motorista passa com o pneu. E não dá para ver se tem alguém, parece que tem mais um na... Inclusive, ele mira em cima do cachorro. Não, ele mira no cão. Porque se fosse passar pela rua... Né? Tipo, tinha espaço lá. Tinha espaço sobrando, não tinha trânsito. Olha, ele desvia para ir direita. Isso não é câmera lenta, não, tá? É velocidade normal. E tem alguém junto no carro. Tem alguém junto, é isso que eu ia dizer. Alguém estava junto, ou seja, foi maldade mesmo, né? A informação que a gente tem com o cachorro é. A pessoa que enviou o vídeo para o delegado Egídio, né, informou que ele. O cachorrinho passou por cuidados, teve fratura na pata, tudo assim, mas tá bem. Mas também aí foi levado para cuidados de veterinário. Tá certo. Esse fato, então, que está sendo... E não vai ser difícil para a polícia identificar o motorista, né? Porque existe mecanismo aí por parte da polícia que dá para aproximar ainda mais a câmera e nitidamente vão conseguir aí identificar a placa e chamar o motorista para conversar, saber o identificar quem foi que fez. Porque muitas vezes, por isso que é importante você quando vender um carro, né? Fazer de uma vez a transferência do veículo. Imagina você ser chamado, você já vendeu o carro, ser chamado por um fato desse. Não tem mais nada a ver com isso. Mas a polícia acaba chamando justamente o dono do veículo, né? Na qual está registrado lá no Detran. E um detalhe, né? Quem fez isso aí? Isso aí não é um caso isolado, tem muita gente que faz isso. Só que em Brusque agora tem um delegado que é um adepto da causa, tá? Então você que gosta muito de maltratar animais, inclusive ele está trazendo projetos aí para tratar dessa questão de maus tratos animais, que é o delegado Egídio. E você que gosta muito de maltratar, de abandonar animais, sabe que agora tem alguém no encalço das pessoas que têm isso por hobby, que é maltratar animais. As outras informações também da segurança pública em destaque aqui para você, um detalhe com relação... um acidente de trânsito que aconteceu por volta das... foi no sábado, né? Ali no bairro Poço Fundo, o acidente aconteceu por volta das 12 horas e 15 minutos. Segundo informações, o choque entre uma Honda placa de Apiúna e um Ford Focus placas aqui de Brusque. Na moto estava um homem de 27 anos. Ele apresentava ferimentos em várias partes do corpo e após os primeiros atendimentos foi levado ao pronto-socorro do Hospital de Azambuja. O motorista do veículo, de 45 anos, nada sofreu neste acidente. Antes de trazer os outros acidentes, deixa eu trazer informações a respeito deste caso. Já está na tela também, da queda de bicicleta ali na escadaria da Matriz. Eu vi. O Valdomiro da Mota pode trazer mais detalhes, que você fez a filmagem, né? Eu não vi a queda, mas eu estava ali no centro no momento em que o bombeiro chegou. E o que acontece ali? Tem um grupo de jovens ali de bicicleta e um deles tentou descer as escadarias da Matriz. E é bem comum isso ali. Uhum. É bem comum. A gurizada vai até ali, já vi alguns, só que esse aí não teve muita sorte, ele acabou caindo, teve ferimentos, inclusive o relatório do Corpo de Bombeiros traz que ele teve alguns ferimentos pelo corpo, ele chegou a ficar desacordado, com a pancada, tá? E foi levado, quando os bombeiros chegaram, ele estava desacordado, em seguida ele foi reanimado e foi levado para o hospital. Inclusive chamou muita atenção, Delamar, tem fotos, eu até vou pegar aqui as fotos para você, do momento em que o pessoal colocando ele na ambulância, e como estava bastante frio naquele momento, o pessoal colocou ele eu não lembro o nome daquele material, mas parece um papel celofane. E muitas pessoas que passaram por ali, vou mandar as fotos ali para você. Acharam que o cara morreu. Acharam que ele morreu. Inclusive, olha ali, ó. Ali está o pessoal do Corpo de Bombeiros, as imagens que eu fiz ali no momento, acharam que ele estava morto, porque ele estava lá no chão, junto da escadaria, e eles passaram ele nesse material ali, que não sei que material isso ali. Manta térmica, exato. Quem está ajudando é a Janete Sbardelati Araldi, que mandou mensagem aqui. Obrigado, Janete. Então foi passado assim, ele ficou por alguns instantes ali, enquanto o pessoal, como ele estava, já havia recuperado a consciência, estava lúcido, o pessoal estava tentando fazer um contato com a família, buscando informações sobre o que aconteceu. Os policiais que estão ali, tem um policial, eles estavam ali na praça junto a... Mas ele não estava em turma ali com o gurizada? Estava em turma. Tem mais também, uma. De menores, vários menores. Mas eles não conheciam? Não conheciam. Ah, por isso que o pessoal estava tentando entrar em contato com familiares, e até os taxistas que estavam ali no ponto me disseram, é comum eles fazerem isso. É comum eles irem ali, descerem. Eu já vi gente, já vi gurizão descendo de bicicleta lá das primeiras, primeiros degraus lá de cima até lá embaixo. Mas isso, como eu disse aqui no começo do programa, é uma manobra de bike que se faz há anos isso. Eu conheço meu, desde pequeno lembro que tinha muitos colegas meus que faziam isso. É uma forma de você mostrar habilidade com a bicicleta, só que não é todo mundo que tem essa habilidade toda, né? É, ele, esse rapaz, e esse não adolescente... protegido, né? É, justamente. Capacetes, coisa assim, né? Esse adolescente, ele acabou, não deu certo essa manobra dele, né? O pessoal, a gurizada ali estava toda preocupada. Porque e também realmente... eu nunca vi ninguém da moto proibir a garotada de fazer isso. Exato. Então... eu não sei até que ponto é permitido ou não, mas de qualquer forma, a proibição nunca aconteceu, de não, fato. Não tem proibição. Não tem proibição, né? E não quem, é considerado local quem, público, quem, né? Exato. Ou quem poderia proibir ali, no caso, seria a igreja, né? A igreja poderia proibir, porque é um espaço privado ali, mas não há nenhuma proibição de fazer isso. Realmente foi uma infelicidade aí do jovem que acabou ficando ferido, ficou gravemente ferido. Estou tentando pegar aqui o relatório dos bombeiros até para trazer aí os detalhes do que aconteceu ali em relação a essa situação. Mas ele teve aí alguns ferimentos, ficou desacordado por alguns instantes, foi levado ao hospital de Azambuja pelo Corpo de Bombeiros. Foi no finalzinho da tarde de sexta-feira. A maioria do pessoal que faz os comentários no nosso site já diz direto, né? Faltou apenas equipamento de segurança, só isso faltou. Diz a maioria do pessoal aqui nos comentários. Outras informações também da segurança pública em destaque aqui dentro do programa Rádio Revista Cidade. Nós tivemos aí um caso de um adolescente que foi também vítima de acidente de trânsito, né? Lá no bairro Zantão. Nós temos imagens aí com relação a este fato também, no caso fotos, né? Trazendo aí detalhes com relação a esse adolescente. Tá aí na tela já um veículo, né? Que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14 horas e 33 minutos, ali na rua Walter Bartel, no bairro Zantão. Trata-se de um acidente envolvendo um Audi com placas de Brusque e uma bicicleta. O condutor do automóvel nada sofreu, já o condutor da bicicleta, um adolescente de 11 anos de idade, encontrava-se deitado na rua e com diversas escoriações e com uma contusão. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Azambuja para avaliação médica. Fato esse que aconteceu no sábado à tarde, às 14 horas e 30 minutos. Está aí as imagens com relação a este caso. E tivemos outro acidente de trânsito ali na região do bairro Santa Luzia, né? Onde tivemos aí um caso de um veículo, né, que caiu em uma ribanceira. Tá aí as imagens também para quem está com recursos na tela, as imagens com relação a este acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na noite de sábado, por volta das 21h56, atendeu uma ocorrência de queda de veículo em ribanceira, ali na rua Geraldo Moura, no bairro Santa Luzia. Para quem não conhece essa região ali, sabe que isso ali é uma região bastante perigosa, né? Se tu não conhece ali aquela rua, uma rua estreita, né? Se tu vier com muita velocidade, pode perder o controle do carro. No local, a vítima, um homem de 63 anos, ele conduziu o Gol com placas de Brusque e caiu numa ribanceira de aproximadamente 12 metros depois que o motorista perdeu o controle e acabou saindo da pista. A vítima se encontrava ainda dentro do carro. Na chegada da guarnição, ele estava consciente, com sinais estáveis, apresentava aí ferimentos no rosto, além de reclamar de dores na coluna. Após o atendimento, ele foi encaminhado ao Hospital Dias Ambuja. Está aí o fato que aconteceu também no final de semana aqui em Brusque. São 7:18, 7:18. Tivemos também no final de semana esse caso, né, de um acidente de trânsito envolvendo um motociclista na rodovia que liga Brusque a São João Batista. Aliás, agora pela manhã, nós recebemos aí a identificação, né? Primeiro vamos falar do acidente, né? Por volta das 22:30 de sábado, a polícia militar rodoviária foi acionada para atender um acidente com morte ali na SC-108, que liga próximo ao município de São João Batista já, né? No local, aconteceu uma colisão frontal entre um Citroën e uma moto Honda CG-150, ambos com placas do município de Brusque. O acidente resultou com a morte do motociclista, um homem de 38 anos, que agora pela manhã nós recebemos aí a identificação da vítima fatal deste acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, segundo informações, o homem de 24 anos seguia no sentido Nova Trento, São João Batista, quando nas proximidades do quilômetro 145 realizou uma ultrapassagem e quando já estava praticamente de retorno à sua mão de direção, avistou uma luz vindo do encontro do seu veículo. Em ato contínuo acabou acontecendo um impacto, né, deste acidente. O impacto do motorista, não resistiu ao ferimento, os ferimentos, e acabou morrendo no local. Trata-se de Enevaldo Natal Lopes, 38 anos. A gente só não tem o endereço dele aqui em Brusque, né? Mas o corpo dele está sendo velado ali na Capela Mortuária Parque da Saudade. Sepultamento está marcado para logo mais às 9:00 da manhã desta segunda-feira, ali no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Repetindo então, o falecimento do Enevaldo Natal Lopes, de 38 anos, vítima fatal deste acidente que aconteceu no final de semana, mais precisamente sábado à noite, ali na... Bota a imagem ali para nós, o Tiago, só para mostrar como é que ficou a situação da motocicleta. Aí, ó, ficou, na verdade, no meio do mato, né? E depois de acontecer a colisão com outro veículo de frente. Está aí para você que tem um recurso da imagem com relação a este acidente. São 7:21. Tivemos também no final de semana um motociclista que ficou gravemente ferido em um outro acidente de trânsito, né? Desta vez, o acidente aconteceu... Está aqui as imagens também desse acidente, está aí na tela. Esta motocicleta, por volta das 20:10 de sábado, foi acionada a Polícia Rodoviária Militar para atender ali um acidente na rodovia Antônio Raio, próximo ao município, ao bairro Itaipava, já no município de Itajaí. No local, a guarnição constatou que se tratava de um acidente de saída de pista, envolvendo uma moto CG-125 com placas do município de Nova Trento, que era conduzido por um homem de 20 anos. Conforme a polícia, o motociclista seguia no sentido Brusque-Itajaí quando, nas proximidades do quilômetro 14, ocorreu o acidente. A guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu o homem até o Hospital Marieta Kunder-Bornhausen, na cidade de Itajaí. Segundo informações, o estado dele é grave com relação a esta saída de pista de moto ali na rodovia Antônio Raio. Está aí esse fato também que aconteceu no final de semana. E tivemos aqui em Brusque o registro, a Polícia Militar registrou um atendimento a uma vítima de esfaqueamento ali no bairro Steffen. Segundo informações, o homem já estava no hospital e a Polícia Militar foi até o local, onde conversou com a testemunha, que relatou que estava dentro da residência de seu amigo quando visualizou um homem caindo em frente à referida residência. Vítima de esfaqueamento, um homem de 30 anos. A polícia realizou busca com o objetivo de tentar localizar o suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo. A guarnição da Polícia Militar deslocou até o Hospital de Azambuja para buscar mais informações, sendo informado por funcionários do hospital que a vítima estava em estado grave, com possível hemorragia interna, e seria encaminhado à cirurgia urgente. Na manhã desse domingo, a Polícia Militar fez contato novamente, onde foi informado que a vítima passou por procedimento cirúrgico e encontra-se estável. Então, Eles aguardam aí ouvir essa vítima, né, de esfaqueamento que aconteceu no final de semana aqui em Brusque. E um acidente de trânsito aconteceu também no final de semana. Um carro caiu em uma ribanceira ali na Serra do Moura, duas vezes, né? Já tivemos aí o caso no sábado e no domingo também. Será que é no mesmo lugar? Local, ali não é a Polícia Militar Rodoviária que atende, né, da moto? É também? Aqui no... Na Moura, no Moura sim, também é? Sim, toda essa região é a Polícia Militar Rodoviária. É, eu achei que era uma, tratasse de uma estrada que pertence ao município de Brusque. Onde asfalto é estadual. Sim. Não, mas ali, por exemplo, porque isso ali é uma estrada que liga até Canelinha. É considerada rodovia estadual? Eu não lembro qual é aquela, se aquilo ali é uma é porque ela liga até um bairro de Canelinha. Ela tá falando estado de chão, então. Estado de chão? Não, aí não, é, no caso é Polícia Militar. Ah, Polícia Militar, então tá certo. Essa vez um homem de 42 anos é que ficou com escoriações no braço, e também no joelho. O atendimento aconteceu por volta das 11 horas da manhã, um acidente. Segundo informações, ele sofreu uma queda de bicicleta e foi encaminhado ao hospital de Azambuja para avaliação. Não foi queda de motocicleta, dessa vez foi uma bicicleta. E uma outra informação também, para fechar o giro de informações aqui para você: um jovem de 20 anos foi socorrido no início da tarde de domingo após cair uma ribanceira em uma trilha entre o bairro Lajeado Baixo, em Guabiruba. O incidente foi próximo a 3,5 quilômetros dentro da trilha, partido da rua Gregório Ebel. A estimativa é que a altura da queda tenha sido cerca de 5 metros. O jovem também colidiu contra uma árvore. Ele foi encontrado e apresentava escoriações. O motociclista, tinha suspeita de fratura na perna direita, que foi imobilizado durante atendimento e encaminhado ao hospital de Azambuja. Acidente esse que aconteceu ali no município de Guabiruba. E para fechar, Dirley, uma última informação, um fato que aconteceu, inclusive está sendo aí divulgado notas de com relação à Caerte, né? Um fato que aconteceu com... Bota na tela aí, pessoal, ver o Tiago, deixa eu só colocar aqui de novo. Uma equipe, eu tava do lado. Uma equipe lá. Eu tava do lado. Ah, tu tava. Então pode avisar aí o que aconteceu. Isso foi na rua, eu tava em Joinville final de semana. Isso aconteceu na frente de um restaurante na Visconde de Toné, na Via Gastronômica, na Choperia Dona Francisca, onde aconteceu uma briga de clientes. A briga de clientes, né? Foi na rua, não? Foi dentro do... Não, a briga foi dentro da choperia. Ali no outro lado da rua onde fica o batalhão do exército. Meu, olha o que o cara fez. Não, e aí o que aconteceu? Aconteceu uma briga dentro do boteco, dentro da choperia lá. Isso que hora era? Umas 10 horas da noite, mais ou menos. E aconteceu a briga e os seguranças pegaram os brigões e jogaram pra fora da choperia. Botaram pra calçada ali. E aí nisso, a equipe da ND que tava lá, o cinegrafista, meu grande amigo Bolacha, o Ricardo Alves, foram pra lá ver o que tá acontecendo. A polícia chamou, foi chamada e foram lá, né? Aí no que foram lá aconteceu isso, ó. O repórter, não lembro quem era o repórter, tava com ele, acabou sendo atingido com um soco no estômago. E aí o Bolacha é aquele que tá lá com o colete, lá no outro lado, no motorista do carro. E aí o pessoal começou a agredir o pessoal da imprensa, inclusive tem o rapaz que pula em cima do para-brisa do carro. Esse é um carro da ND? É o Gol da ND. Aham. O cinegrafista tá lá, o Bolacha, que tava dirigindo o carro. E aí eles estavam pra cima do repórter. O repórter pegou, desceu do carro pra ver o que tava acontecendo. Esse pessoal do laranja são os funcionários do restaurante. Mas e esse cara que pulou em cima do... E esse é um dos clientes que estavam na briga lá e se revoltaram. Inclusive até os... Foi identificado, parece. É, porque aí, inclusive, nesse momento aí, o Gol, né, com os repórteres, fugiu, né? Foi embora. Fica pertinho da TV, essa, né? A TV fica ali no Atiradores, perto da Tigre, isso ali é ali no fim da Visconde. E a Caer tá fazendo um... Já, né, inclusive, no site da ND já tem o nome deles, inclusive, já acharam o nome deles, a polícia tá investigando, né? Nesse caso aconteceu sábado à noite. Aliás, sábado à noite foi um dia engraçado. Eles pararam, né, pra justamente mostrar o que estava acontecendo. Não, é... Eles fizeram o que todo repórter todo mundo faz. Eles querem dizer. Eles têm um programa policial lá que é a Tribuna do Povo, que faz tudo quanto é acidente, né? Uma cobertura que nem nós fazemos aqui em Brusque. E aí eles foram fazer essa briga de bar aí ontem à noite, sábado à noite. Eles não foram só para isso, eles passavam na frente. Não, foram para. Foram só para isso. No site do ND+, tem a reportagem, inclusive, do estado que ficou o cara. É, sim. É que a TV é perto dali, o Delamar, 2 quilômetros dali. E aí eles passaram ali, foram ver o que aconteceu e aconteceu essa situação, onde os clientes do bar... Acontece o seguinte, o Delamar, nessa mesma noite, sábado da noite, aconteceu duas coisas. Aconteceu isso e um cara também derrubou um poste ali perto do Estou Dona Helena, no, na Rua Blumenau. Então, tiraram bastante coisa pra fazer. O veículo ficou praticamente... É, o para-brisa foi para espaço. Foi, é aquele... tu vê o cara com aquele peso todo, pisando em cima do para-brisa, não caiu, né? É engraçado, é interessante. Uma briga de bar que acabou os caras cheios da razão, né? Quando virou a imprensa, aquela história, né? Né? E proibindo de filmar. É que esses na verdade, filmes... porque o que aconteceu? O repórter que estava no banco do passageiro, ele sacou o celular para filmar. Né? Até o repórter, os cinegrafistas ir lá, tirar a câmera, ligar aquele negócio todo. Ele sacou o celular, começou a filmar. Aí os clientes ficaram, né? Não queriam ser tudo cheio da razão, né? Imagina, né? Briga de boteco. E lá tava aberto desde as 4 horas, o Delamar, porque lá tem que fechar às 11. Então já tava rolando já o agito desde as 4 horas da tarde. Então aí aconteceu isso aí, ó. É, o que tá acontecendo também, não sei se vocês concordam, é o seguinte: tem muitos bares aí abrindo. Só que ninguém pode filmar, para dizer que, para não relatar que estava com excesso de pessoas, que ninguém estava com máscara, porque na verdade num bar é o seguinte, ninguém vai estar com máscara, como é que tu vai beber alguma coisa com uma máscara na tua frente? Não dá. Então, realmente ninguém usa máscara em um bar. Só que o que acontece? Virou moda esse negócio. Ah, tá aglomeração, tá cheio de gente. E realmente tem lugares que tá mesmo assim. Não, né? E tem bares ali, nesse caso ali, na Via Gastronômica, o Delamar, não só, aqui em Brusque, não sei se aqui também tá assim. Não, esses bares estão abrindo 4 horas da tarde no sábado. Entende? Só vendo mais cedo porque tem que fechar às 11. Porque tem que fechar às 11. Então a turma já tá enchendo a cabeça, enchendo os corpos a partir das 4 horas. Isso aí foi às 10. Eu vou contar uma coisa. O restaurante ia fechar, entendeu? Já contar, tá tudo cheio. Eu vou contar uma coisa que aconteceu lá num bar lá em Navegantes. É o seguinte: os caras não podem mais vender bebida alcoólica a partir de tal horário. O que o cara fazia? Ele trazia aquele copo da Coca-Cola. Para dizer que dentro tinha Coca-Cola, mas na verdade era o chope. Então eles estavam vendendo dessa forma. Para quê? Para tentar inibir essa fiscalização, para que não passe a polícia ali e veja, ó, vocês estão vendendo bebida alcoólica. Não, eles vendiam bebida, mas tinha que ser chope em copo de Coca-Cola, para te ver como é que tá a situação, né? Tudo tento fazer para poder... Tudo dando um jeitinho. Tudo um jeitinho. Mas nesse caso ali, pelo que eu apurei ontem de manhã... Fui caminhar, passei na frente. O que acontece é que estava funcionando desde as 4 horas, a gente estava pegando, isso já era fim de noite às 10 da noite, né? Enfim, aí já, inclusive, já encontraram o nome dos... Já identificaram, já... Calma, Dalmalta, a gente já vai te ajudar, tá 1-0 pro... Puxa na diagonal, mano. Não, vamos... Tá. Vamos, se desse para mostrar, mostra lá, Tiago, mostra lá a dificuldade que eles estão tendo. Pode mostrar. Dois marmanjos na dificuldade para fechar. Olha lá. E aí, meu garoto, você agora? Você que tem a imagem, isso. Aí. Aê, muito bem. Muito bem, tá aí, ó. Olha. Aí, ó, as imagens ao vivo para você aí que quiser acompanhar. E quebrou. Quebrou. Mas tudo bem. Se alguém tiver algum curso para dar para fechar, né, pra Venezuela, fechar, por favor, nos passe aí que a gente está precisando aqui na rádio. É isso, Dele, as informações da segurança pública em destaque aqui no Rádio Revista Cidade. Muito bem. Antes do intervalo, falar da Vidraçaria Azaleia. Vidraçaria Azaleia, que tem fornecimento e colocação de vidros, bancadas, decoração de espelho bisotê, também boxes temperado, baleiros, tampos de mesa. Faça orçamento com a equipe do Wilson Vaz. Rua Itajaí 400, no Limoeiro, telefones 33501462 e os dois números do WhatsApp. Anote aí, 479-9991-0154, 479-9991-0154 e o outro número é 98420-9711, 98420-9711. Vidraçaria Azaleia, do Wilson Vaz, atendendo na Rua Itajaí, no número 400, no Limoeiro. Antes do intervalo, notas de falecimento, informa o SC Convênios CLES. Vamos atualizar aqui, já está no site da Rádio Cidade, absolutamente atualizado. Falecimento de Érico Popper, aos 78 anos, ocorrido nesta madrugada, aos 45 minutos. velório na capela mortuária do Santa Terezinha e o sepultamento às 16h desta segunda-feira. Noticiamos com pesar o falecimento de Eneivaldo Natal Lopes, aos 38 anos, ocorrido anteontem. Velório na capela mortuária do Parque da Saudade. Sepultamento daqui a pouco, às 9h, no cemitério municipal. O falecimento de Ambrósio Mafra Filho, popular Boca Mafra, morador do centro, ocorrido anteontem, às 21h, aos 70 anos. Velório ocorreu na capela mortuária do centro e o sepultamento se deu ontem, às 11h da manhã. O falecimento no dia 14 de Erika Cherise Belting, 87 anos, deixa 2 filhos, 7 netos e 8 bisnetos, era viúva. Velório aconteceu na capela mortuária do Parque da Saudade e o sepultamento foi anteontem no cemitério municipal, às 17 horas. Noticiamos com pesar os falecimentos de Terezinha Torresani, que morava no bairro Santão aos 70 anos de idade, de Erika Cherise Belting, aos 87 anos, Ambrósio Mafra Filho, o Boca Mafra, aos 70 anos, Eneivaldo Natal Lopes, aos 38 anos, e Érico Popper, o Érico Popper, aos 78 anos. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Oi, gente, aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. HHC, Hélio Abstreuter, Contabilidade e Assessoria Empresarial, Rua João Bauer, número 233, em Brusque. Telefone 3044-2255. Atenção, empreendedor individual. A Profomento tem o crédito sem juros para você que é MEI. Aproveite esse benefício e invista no seu negócio. Já imaginou ter capital de giro, comprar mercadoria, equipamentos, tudo sem juros? Ligue agora e confira. Ou nos envie um WhatsApp que nós vamos até você. Profomento, serviços financeiros. Ligue 47 3396 0100 ou 47 99994 4533. Bom Parque. Praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Parque. A melhor internet de toda a região. Mix Connect, a melhor conexão. Planos fibra ótica, com preço bom e qualidade. Mix Connect, é alta velocidade. Mix Connect, a sua melhor internet. Fibra ótica, com mais velocidade. É Mix Connect. Assine através do WhatsApp 48 99991 2854. Ofertas imperdíveis do Águas Claras, materiais de construção, cimento 50 quilos a partir de 27,29. Balcão de banheiro com espelheira a partir de 149,90. Telha fibrocimento 2,44 por 4 milímetros por apenas 15,49. Águas Claras, preço baixo é o nosso forte. Rua Florianópolis, 1810, Águas Claras. Telefone 3351-8802 ou para compra WhatsApp 99144-4136. Conexão Boca Mafra Automóveis, online e presencial, de quarta a sábado. Condições jamais vistas em Santa Catarina. Conexão Boca Mafra Automóveis. Conexão Boca Mafra Automóveis. Conexão Boca Mafra Automóveis, uma verdadeira experiência de compra. Conexão Boca Mafra Automóveis, de quarta a sábado. Quarta a sábado. Agende seu atendimento. Conexão Boca Mafra Automóveis, em Brusque, São João Batista. Acesse Boca Mafra. Boletim SC Coronavírus. No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Caso apresente febre, tosse, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, distribuindo vacinas, garantindo leitos e medicamentos. Faça a sua parte, cuide-se. Cuide de quem você ama. Juntos venceremos. Governo de Santa Catarina. Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias dos produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, Governo de Santa Catarina. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na Gevaer de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para estas estações. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Gevaer de Esportes e Calçados, essa você conhece e confia em Brusque e Guabiruba. Cidade. Maio é o mês das mães. E para comemorar com você, durante todo o mês de maio, tem brinde na Erenita Gor, distribuidora de gás. Na compra da carga do seu botijão de gás P13, você ganha brinde na hora. Comprou, ganhou. Venha comemorar o mês das mães com a gente. Disque Erenita Gor, 3351-2189 ou 3355-0189. Erenita Gor, distribuidora de gás. 45 anos com você. Ô Aurélio, podia ouvir o jogo do Bruscão pelo celular ou no PC, né? Ah, não vai dar, chefe. Tô comprando um negócio pra mãe pelo site da Havan e outro pra patroa no aplicativo da Havan. Esqueci de passar na loja, acredita? Ah, é? E como funciona isso de site e aplicativo da Havan? Ah, é bem fácil. Tu entra, compra, simples, rápido, igual ali na loja. Também esqueci de comprar o que a patroa pediu, né? Não, não. Só pra se caso eu precisar um dia, sei lá. Um dia, sei. Bom, mas vem cá que eu vou te explicar. Havan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Desde que recebeu as primeiras doses de vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Brusque imuniza os grupos prioritários de acordo com o Plano Nacional. Já estamos negociando a compra direta de outras 50 mil doses. Nosso objetivo é vacinar o maior número de moradores. Acompanhe na internet brusque.sc.gov.br e em nossas redes sociais o calendário de vacinação. Secretaria de Saúde, na luta contra o coronavírus. Prefeitura de Brusque, aqui se constrói o amanhã. A melhor internet de toda a região. Mix Connect, a melhor conexão. Planos fibra ótica, com preço bom e qualidade. Mix Connect, é alta velocidade. Mix Connect, a sua melhor internet. Fibra ótica, com mais velocidade. É Mix Connect. Assine através do WhatsApp 489-9991-2854. Cidade. Conexão Boca Mafra Automóveis, online e presencial. De quarta a sábado, condições jamais vistas em Santa Catarina. Conexão Boca Mafra Automóveis. Conexão Boca Mafra Automóveis. Conexão Boca Mafra Automóveis, uma verdadeira experiência de compra. Conexão Boca Mafra Automóveis, de quarta a sábado. Quarta a sábado. Agende seu atendimento. Conexão Boca Mafra Automóveis, em Brusque, São João Batista. Acesse bocamafra.com.br. A loja Stoppenber realiza semanalmente ofertas especiais nas mais variadas mercadorias. Visite a loja na Avenida Lauro Miller, 115, no Centro 2 de Brusque. Vá e comprove a seleção de produtos: ferragens, puxadores, chapas, madeira e acessórios. Aproveite! Vendas no cartão em até 10 vezes. Loja Stoppenber. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Já foi. Muito bem, são 7 horas e 43 minutos. 7h43. Não tô sem retorno, não vai ter que adivinhar, né, Adilene? Que é isso aqui, ó? Isso é um. Estamos recebendo um vídeo aqui, isso agora de manhã? Não, foi ontem. O UFC Poço Fundo. É. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar na tela aqui. Obrigado a Juliano Cardoso Gurizinho, que confirmou a veracidade das imagens. A gente tem que fazer isso, né? Fazer a checagem, né? A checagem. Uma confusão? É. Opa, tá ali, tá rolando ali o. Não, o cara já chutou o chinelo pro outro lado e já chamou pra briga. São dois bebum ali? É. Ah, dois bebum, aí não vale a pena. Aí é legal, não, vale a pena. Não, vale, a briga vai pro meio da rua. Dois bebum? Opa. Não, calma, que a briga vai virar pro meio da rua, calma que não. Ó, você que não está vendo, ó. Vamos Tem aquela musiquinha? Não, essa é do Missão Impossível. Não, não, aquela do rock. Povo, que vocês vão brigar, gente. Olha só. Isso aconteceu no Poço Fundo. Isso foi ontem à tarde ou de manhã? De tarde. Tava batendo nele também. Se vocês avançarem o vídeo um pouquinho, a briga vai pro meio da rua, deixa. Vamos deixar. Você que não está acompanhando, acessa a briga. No Facebook, no YouTube da rádio para acompanhar. Isso foi em Brusque, viu? Lá no Poço Fundo. Isso foi em Brusque, ainda bem que tem uma parede ali. Olha só. Que isso, gente, olha só. Hã? Detalhe, né? O cara tá filmando também, aí a briga, você parar a briga. Aí daqui a pouco vai pro meio da rua, galera, correndo risco de jogar. Correndo risco, se atrapalha. Olha o chinelo dele. Chinelo, olha só. Isso ali é capoeira, parece aqueles movimentos de capoeira, olha só. No meio da rua, aí já começou a ter risco, né? Na rua Poço Fundo. Ontem, final da tarde. O cara deu o sabato do Baju. Eu já vi brigo com pão lá. Pronto, agora jogou pro olha chão, agora só. Pode imobilizar. Olha só. Agora sim, agora ficou bonito. Imagens. Olha, eu vou dizer um negócio. O carro passa, quase atropela os dois. Vou dizer pra vocês o seguinte: às vezes, por isso que às vezes tem tragédia. Por isso que às vezes dá tragédia. Um indivíduo desse pega um pedaço de pau, uma pedra, joga na verdade, cabeça do outro. Verdade. E aí mata o outro por causa de uma bobagem, por causa de cachaça, olha aí. Por causa de cachaça. E o povo rindo, o povo filmando, achando graça. Por isso que dá tragédia às vezes. Dois bobão ali, ó. Olha lá, ó. Que é isso, rapaz? Chega. Passa capoeira. Falta algumas imagens ainda. Aquele ali, olha só. Ele fez o. Será que não é piada, não? Não fizeram de propósito? Não, pior que não é, não. Pior que eu já chequei as informações. Chegou as informações? Chequei. Verdadeiro? Então, os caras, um cara de azul, tava tomando uma breja, do outro lado tem um bar ali. Isso é na rua da casa do nosso amigo Juliano. É a rua Poço Fundo? Poço Fundo? É a rua Poço Fundo. Ali próximo à rua João Silvano. É a rua Poço Fundo. Dois artistas, né? Vamos dar. Olha ali. Dois artistas, olha. Não, e os carros ali passando? Exato, os carros passando. Ainda bem que ali é uma reta. Aquele trecho ali é uma reta. Então o carro que se desloca tanto de um lado quanto do outro tem visão de longe. Se é uma curva ali, alguma coisa, olha só. E quantos rounds teve essa briga? Pois é. Quem ganhou a briga, eu não sei. Que é isso? Chega. Que é isso? Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Pode tirar o vídeo. São quatro. Quase que o Opalão passou na frente ali. Obrigado para quem mandou aí. São 7:47, 7:47. Vamos às informações do esporte no rádio. Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. Oferecimento Despachante Mafra. Parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff. Seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna. Tem de tudo. É só você aproveitar. Zen Beer. A cerveja nota 10. Beba com moderação. SC Convênio Class. Esse plano é de Bruce. É daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque. Aqui se constrói o amanhã. Recicle. Uma força em defesa do meio ambiente. A Havan. Cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas. 30 anos crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bompac. A Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. 7 horas 48 minutos, 7h48, Vidraçaria Azaleia. Orçamento sem compromisso, fornecimento e colocação de vidros, bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa. Faça orçamento sem compromisso. Fale com a equipe do Wilson Vaz, Rua Itajaí 400, no Limoeiro, Vidraçaria Azaleia. Você que está decorando o seu apartamento, você que está decorando a sua casa, você que está precisando de vidros, lembre-se da Vidraçaria Azaleia, não perde orçamento. 3350-1462, 3350-1462. WhatsApp, são dois WhatsApps para você entrar em contato. O 47, que você já sabe aqui o código da região, 999910154, 999019154, e tem ainda o 98420-9711. 98420-9711, Vidraçaria Azaleia. E as informações do esporte, Rodrigo Santos. Muito bem, com as informações do esporte, todos uma excelente semana, né? Iniciando aí mais uma semana, semana de semifinal do Campeonato Catarinense. O Brusque joga nesta quarta-feira, às 20h30, enfrentando o Avaí no Augusto Bauer. Preparação aí final do Brusque para o jogo decisivo, valendo vaga não só na decisão do Campeonato Catarinense, muito provavelmente contra Chapecoense, mas também vale a famosa vaga na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil de 2022. Lamentar, né? A gente, enfim, teve um final de semana muito pesado no que diz respeito a falecimentos, né? Nas artes, com a Eva Vilma, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o nosso querido amigo, né? Família, gente boníssima, empresário Boca Mafra também faleceu no sábado, né? E também tivemos uma perda grande no esporte por causa da Covid. O empresário Salésio Kinderman, que já estava internado há mais de um mês no hospital em Caçador por causa de Covid, ele acabou morrendo aos 77 anos de idade. Seu Salésio, ele era, já no começo do século, né? Ele era o dono do time de futebol masculino, do Kinderman, de Caçador. Depois enveredou pro futsal feminino. Lá começou esse trabalho dele de destaque no que diz respeito ao esporte feminino. Começou com o futsal feminino. Depois veio pro futebol de campo, onde o time do Avaí Kinderman hoje é um dos melhores times do país. É o atual vice-campeão brasileiro, né? Passou por momentos difíceis, é um abnegado do esporte. Teve até um caso de um treinador que foi assassinado dentro do hotel dele em 2015. Ele até ameaçou descontinuar o time, enfim, deixa um grande legado, principalmente no esporte feminino, né? No futebol feminino, tá aí o seu Salésio Kinderman. É, mas eu acho que tem que lembrá-lo também como fundador da Associação Atlética Kinderman. Sim. E depois masculino, que passou a se transformou em Associação Caçadorense de Futebol. Não, ao contrário. A Caçadorense se transformou em Kinderman? Isso. Pra mim era o contrário. Não. Esse Caçadorense... Mas o Caçadorense sempre foi ideia também do seu Salésio, né? E o seu Salésio era dono de um hotel lá em Caçador. O seu Salésio pode ser comparado hoje, a gente pode comparar o legado que ele deixa pro futebol e pelo amor que ele teve pela cidade dele e pelo futebol da cidade dele, tanto no masculino como no feminino, com outras figuras também que passaram aqui por Brusque. Recentemente tivemos a morte também por Covid-19, que aconteceu lá em Ibirama, do Genésio Ares Marquete. Do seu Marquete, que também foi um baluarte, vou usar essa palavra, baluarte do futebol profissional. Um abnegado mesmo. Abnegado. E aqui em Brusque nós tivemos vários, aí o seu, eu vou lembrar de dois nomes, cada um de clubes aqui da nossa cidade. Do Paysandu, Gerhard Nelson Appel. Eu vou lembrar dele como posso ter, poderia citar Sim. outros nomes, tá? Que também foi um abnegado, um empresário que doou a sua vida, o seu, o financiou do bolso o futebol, como fez esse senhor que faleceu ontem, o seu Kinderman, Salésio Kinderman. E do Carlos Renault, durante muito tempo também, da família Gracker ali, o seu, me foge o primeiro nome dele agora, né, que também foi um homem que durante muito tempo tirou do próprio bolso para manter o futebol profissional de Brusque. Então, tanto aqui em Brusque, como em Caçador, como em Ibirama e outras partes de Santa Catarina, nós tivemos esses apaixonados pelo futebol que deixaram suas marcas em tempos diferenciados. O seu Salésio, desde os anos 80, né, Rodrigo? Sim. Os anos 70 e 80, ele faleceu quantos anos? 77. 77. Aqui em Brusque nós tivemos tantos outros que deixaram também a sua vida profissional, a sua vida empresarial pelo futebol, pelo esporte. Parabéns a eles. Muito bem. Então tá aí o seu Salésio Kinderman, deixou um grande legado aí no esporte e infelizmente, né, veio a falecer mais uma vítima aí da Covid-19. Muito bem, gente, estamos com as informações aqui do esporte, sempre em nome de Avan, onde você encontra tudo o que você precisa para sua casa, para o seu lar, eletrodomésticos e tudo com grandes promoções para você, com milhares de ofertas que você também encontra no site avan.com. Você pode pegar no site avan.com, fazer sua compra e retirar na loja no mesmo dia, inclusive, né? Tem jogo de panelas, promoções especiais com desconto especial de R$300. Jogo de panelas Tramontina por 10 vezes de R$ 39,99. Também kit jarra e copos com 7 peças por R$ 79,99. É tudo na Avan. Avan, a loja mais completa do país, passa lá na Avan. Aliás, quem quer se divertir um pouco, tem um vídeo no YouTube do empresário Luciano Hang, botou nesse final de semana, ele contando a história de como que ele comprou 4 helicópteros em 3 meses. Sabe por que ele comprou o primeiro helicóptero, Odirley? Porque ele foi inaugurar uma loja em Chapecó e ele foi de carro. Uhum. E o pai dele, o seu Lula, foi junto. E o pai dele era fã do Teixeirinha. Diz que eles foram e voltaram para Chapecó ouvindo Teixeirinha na ida e na volta. Aí a esposa do Luciano, Andréia, falou: ou tu arruma um helicóptero porque eu não aguento mais ouvir Teixeirinha. Tem um vídeo, é muito interessante a história. Então tá, as músicas do Teixeirinha foram os incentivadores da compra do helicóptero. É. E aí depois ele disse que comprou, que trocou um helicóptero por chocolate. É bem interessante. Tá lá no canal dele. É uma história muito legal da compra dos helicópteros. Vamos lá, gente. Antes das informações dos jogos, um grande abraço para os aniversariantes de hoje. Um aniversário para o Coronel Gomes, está de aniversário hoje. Grande Coronel Gomes, que teve um trabalho muito bom aqui na Polícia Militar e que foi candidato a prefeito na última eleição. Parabéns, Coronel Gomes. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Vamos então às informações do esporte, porque ontem tivemos jogos aí das finais, nem só finais, mas também semifinais de campeonatos importantes. Uma situação interessante do Campeonato Paranaense, Dirley. O campeonato parece estar tão atrasado que é o seguinte: a última rodada aconteceu no sábado às 11h30 da manhã. O primeiro jogo das quartas vai acontecer hoje às 14h. O jogo de volta na quarta-feira à tarde. A semifinal na sexta-feira e a segunda semifinal no domingo. É. E aí tem dia não, estão jogando. E aí tem uma discussão aí que eu estava ouvindo ontem de alguns cronistas esportivos, que é o seguinte: eu não entendo a determinada linha de raciocínio e de comentário de alguns colegas da gente. Respeito, mas não concordo. Ah, porque a Covid, estava discutindo sobre a vacinação de membros do COI, né, membros da equipe brasileira, das equipes brasileiras que vão para as Olimpíadas do Japão. E também da Conmebol, que é a primeira entidade internacional do futebol a comprar vacinas da Covid e distribuí-las para os clubes membros da Conmebol e também de quem vai disputar a Copa América, para garantir. Aí todo mundo questionando da ética da situação, enquanto muitos lugares aí do mundo não conseguem vacinar todos, o Brasil é um deles, né? Aí pode até discutir, mas colocando de novo a discussão sobre a realização ou não do futebol, que é isso, ó? Sabe, de paralisar o futebol, não entendo, Rodrigo. Comentaristas de redes que ganham, que faturam muito dinheiro justamente com o futebol profissional, questionando se não era hora do futebol parar de novo. É muita demagogia, sabe? Que jogar pra torcida o quê? Qual torcida que eles estão jogando? Me diz. Qual é a torcida que eles estão jogando? Tem a torcida. Dizer pra paralisar o futebol de novo? Qual é a torcida que eles estão jogando? O mundo inteiro tá jogando. Fala sério. Vai ter euro. Caras não tem outro assunto pra falar. Vão falar de tocar a vida pra frente com cuidado, com o protocolo. O mundo inteiro tá jogando, pô. Ora, parar de trabalhar, parar de jogar de futebol. Se respeitar protocolo, é possível a vida continuar, respeitando a vida das pessoas, o espaço das pessoas, o distanciamento, claro que sim. Essa história de fazer campanha para parar tudo de novo, vão para casa dormir, cara. Muito chato isso. E pior, os caras que falam isso são ligados à rede que mais fatura com o esporte profissional no mundo. E no Brasil, não dá para entender isso, cara. Não dá para entender o tempo todo falando em parar campeonato, e não realizar campeonato, e não fazer Olimpíada. Puxa, um negócio chato, entendeu? Muito chato. Bom, vamos lá, vamos seguindo então, vamos com os resultados dos jogos aí, das finais dos campeonatos. Daqui a pouco vou falar sobre a biaba que o Marcílio tomou em Itajaí. Já temos um finalista, né, gente? Vamos falar em bom português, né? Chapecoense já está na final do Campeonato Catarinense. Se o Brusque passar do Avaí, esperamos que isso aconteça, faz o primeiro jogo aqui em Brusque no domingo e o jogo de volta na quarta-feira da semana que vem em Chapecó. Claro, tem que torcer pro Brusque passar primeiro. Vamos então com os jogos aí, por favor, os jogos de ontem, no sábado, né? Começamos no sábado, Campeonato Carioca, que teve o primeiro jogo da final, né? Que vai ser também no sábado a decisão. Fla-Flu, Fluminense empatou com o Flamengo em 1-1, Gabriel Barbosa saindo na frente, fez o primeiro gol, Gabigol no primeiro tempo, com gol de pênalti, e o Abel Hernández, ex-internacional, empatou o jogo. Campeonato Paranaense, última rodada, o Londrina empatou com o Cascavel em 0-0, o Toledo foi rebaixado, perdeu para o Atlético 1-0, o Maringá fez 9-1 no Cascavel segue. O Cascavel segue, já tinha perdido de 9 na última rodada e tomou mais 9 agora. 9-1 para o Maringá com dois gols do glorioso Daniel Bahia, ex-Carlos Renault. Também o Cianorte venceu o Azuris por 1-0, vamos descer aí, por favor. Também temos o Coritiba eliminado. Um campeonato de 12, classifica 8. O Coritiba foi eliminado, ficou em nono. Perdeu para o Rio Branco pelo placar de 2-1. E o Paraná perdeu para o Operário pelo placar de 1-0. Vamos aos jogos do domingo, aí sim, com decisões e jogos. Decisões e semifinais e outros jogos decisivos. Aí quando se fala que o Brusque está numa... Não se sabe se está pronto para a Série B, aquelas coisas. Olha o Coritiba, num campeonato de 12, classifica 8, ficou em nono. Tem outros casos aí. Tem outros casos. Remo, né? Tem outros casos aí. Paysandu, não. Paysandu vai estar na final com a Tuna Luso. E a Tuna Luso venceu o primeiro jogo por 4-2. Depois de anos que não vai mais. Grande Tuna Luso. Campeonato Paulista. Temos aí a classificação de 3 times para as semifinais, né? Mancini caiu, né? Mancini caiu. O Corinthians perdeu para o Palmeiras por 2-0. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo na final. São Paulo que ontem venceu o Mirassol por 4-0. Pelo troféu do interior, a Ponte Preta seguiu em frente e empatar com o Red Bull em 1-1 e acabou vencendo nos pênaltis. Aliás, a segunda vez seguida que a Ponte vence nos pênaltis, né? Tinha vencido no jogo Botafogo, na meia de semana, com 30 pênaltis, 30 cobranças de pênaltis. Campeonato Carioca pela Taça Rio, torneio de consolação, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. Cara, o Botafogo é um time que não vai subir esse ano na Série B, é um time fraquíssimo. E quando se fala nisso, o Botafogo tá pior que o Brusque, bem pior. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio virou para cima do Internacional 2-1, Ricardinho fez o gol aos 42 do segundo tempo, e o Grêmio tem vantagem do empate na decisão do Gauchão. Pelo Campeonato Mineiro, primeiro jogo, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 0. Pelo Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis empatou com Vila Nova em 1-1. No Pernambucano, Sport 1, Náutico também 1, primeiro jogo da final. No Baiano que não tem Bavi. A final é Atlético da Bahia e Bahia de Feira. Vai ter um campeão novo aí no Campeonato Baiano. No Campeonato Potiguar, Palmeiras 0, Força e Luz 1, Potiguar 1, ABC 0, América de Natal 3, Globo 2. Né? O Campeonato Paraense, aí ó, a Tuna Luso brasileira, no primeiro jogo da final, acabou metendo 4-2 no Paysandu. E a Tunaluso está a um empate, pode perder por um gol de diferença, que leva o título do Pará. E o Remo, que vai jogar a Série B contra o Brusque, nem apareceu. E pelo Campeonato Mato-Grossense, aqui é a maior baba, né? O Cuiabá, time de Série A, venceu o Operário de Várzea Grande pelo placar de 2-1. Muito bem, tá aí os principais jogos. Pelo Campeonato Catarinense, a Chapecoense garantiu, vamos falar a verdade, garantiu vaga na decisão após passar o carro no Marcílio Dias, principalmente no segundo tempo. Uma goleada incontestável de 4-1. E com isso, o time pode perder por 3 gols de diferença no jogo de volta, quarta-feira à tarde em Chapecó, que está lá presente na sua 6ª decisão seguida do Campeonato Estadual. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vi o jogo... Recursos da imagem, temos os lances aí. Eu vi o jogo ontem, eu não achei que foi para tanto, tá? A Chapecoense não jogou... Placar bem mentiroso, tanto. Né? É, placar mentiroso. A Chapecoense não fez por merecer o 4-1. Podia ser 2-1... 2-0, 1-0. Agora, 4-1 foi demais, viu? Foi demais. O Marcílio também é um time que chegou no seu limite. Acho que abandonou o jogo depois do segundo gol da Chapecoense. Tentou, buscou, teve uma chance até de empatar a partida e perdeu essa chance. Tipo da jogada que não se pode admitir, né? Mas não, a Chapecoense foi ao natural. A Chapecoense não foi um time merecedor de meter 4 no Marcílio Dias. Certo? Tão natural que o quarto gol saiu lá no finalzinho e ninguém nem acreditava, né? Que foi tão fácil, foi tão, sabe? O Rodrigo, vendo esse jogo da Chapecoense com o Marcílio Dias e os dois jogos que eu vi do Figueirense e Chapecoense, a gente não sabe como vai ser o jogo na quarta-feira Brusque e Avaí. Tem todas as chances de passar pelo Avaí, acho que o Brusque é o favorito. Eu acredito na possibilidade do Brusque ser campeão, viu? Bonito assistindo gol, né? O jogo da Chapecoense ontem e vendo os dois jogos da Chapecoense com o Figueirense, se o Brusque for um time disciplinado taticamente, não tem grandes chances de ser o campeão catarinense desse ano. O que eu quero dizer é o seguinte: acho a Chapecoense um time mais fraco, um time com menos condições do que aquela Chapecoense que ganhou o campeonato esse ano do Brusque. Não sei se você concorda com isso. Eu não quero comentar antes da final em si, tá, Adirley? Tá? Sim, de achar que o Brusque está na final. Nós temos ainda o Avaí, né? Eu penso que o jogo de ida é muito importante, né? A gente vê, por exemplo, o Chapecoense e o Brusque se enfrentaram na primeira fase, foi um jogo muito feio. Sim. Né? Foi um 0-0, muita horrível, violência, horrível, muita porrada. Horrível, o Brusque bateu demais. Foi um jogo chato. Só um time que jogar naquele jogo. Eu posso dizer uma coisa, tem jogo, entendeu? Uhum. Tem jogo, a Chapecoense, eu acho que caiu. A gente tá falando aqui nem sabendo se o Brusque vai passar. Eu não quero me aprofundar na final do campeonato, porque o Brusque tem 90 minutos para disputar na quarta-feira. E, enfim, é favorito, né? Tá jogando em casa, enfim. Na minha opinião, tem mais time, tem um time muito mais entrosado, joga pelo empate e tudo mais, né? Mas a Chapecoense, né? Bom, Marcílio... Como diz o outro, né? A gente falava do primeiro do resto, né? Mas o Marcílio era o único time fora dos três que estavam já desde o começo do campeonato se anunciando como os postulantes ao título. Chapecoense, Avaí e Brusque. O Marcílio estava fora. Agora, o placar foi mentiroso, porque não foi pra 4. Mas aí tu chega, por exemplo, o último gol da Chapecoense foi gol de pelada. Sabe aquele gol de fim de pelada que o cara chega e tá todo mundo cansado, já louco da resenha depois? Uhum. O jogador de Chapecoense dominou sozinho ali pra tocar na saída do goleiro e pra matar de vez aí o confronto, né? E o Perotti chegou a 13 gols no campeonato. O Perotti tem, só ele, o mesmo número de gols que o Thiago Alagoano e o Pirambu somados, né? Ele tem 13, o Pirambu tem 7, o Thiago tem 6. Então, somando os dois, né, tem o Perotti aí, 13 gols, o que realmente um grande número para esse garoto aí, que, olha, se tudo der certo, vai aparecer bem no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, gente. O Marcílio Dias, então, tomou 4-1 na Chapecoense. Jogo de volta é quarta-feira à tarde em Chapecó. Esse aí é o gol que eu falei, ó, sozinho, tranquilinho. Aham. Uhum. Foi pra rede, tranquilinho, 4-1. Chapecoense, então, pode perder por 3 gols de diferença, pode tomar 3-0, que mesmo assim estará classificado pelo critério da melhor campanha. O Marcílio tem que vencer por 4 gols de diferença para conseguir a vaga na decisão, que, vamos falar a verdade, né? matematicamente é possível, mas no futebol é muito complicado, porque o time do Marcílio é um time bem mais limitado, né? Já quarta-feira o problema é mais embaixo, né? Brusque e Avaí, primeiro jogo 0-0, o empate classifica o Brusque para a decisão marcada para o próximo domingo, dia 23, e a grande decisão na quarta-feira da semana que vem, no dia 26. A definição aí do campeão catarinense. Lembrando que dia 30 já começa o Campeonato Brasileiro, jogo às 11 horas da manhã, o Brusque enfrentando a Ponte Preta no Augusto Bauer. Inclusive a CBF já vai fazer a alteração de um jogo do Brusque, o jogo contra o Coritiba, marcado, se não me engano, para o dia 16 de junho, esse jogo vai ser alterado, porque a CBF fez um remanejamento dos jogos do Flamengo, por causa das convocações aí, foram 4, 5 jogadores convocados, 4 brasileiros, 1 uruguaio e 1 chileno, então são 6, né? Então o jogo do Coritiba contra o Flamengo pela Copa do Brasil vai para a data que seria do jogo do Brusque contra o Coritiba. Então esse jogo vai ser empurrado e isso vai ser até um pouco normal. O jogo seria no Augusto Bauer, a CBF vai marcar uma nova data para a partida. Só retificando aqui o nome do baluarte aí do Carlos Renô, Arno Carlos Gra, que é o nome da nossa avenida aqui, que estava tão próximo da gente, né? É. Quem me lembra é o Ademir Braz de Souza. Obrigado, doutor Ademir Braz de Souza. Grande abraço. Você não estava aqui, sabia que o doutor Ademir vai para o Guinness? Me falaste. Uma última informação antes da gente encerrar o esporte. Eu quero falar sobre basquetebol, porque nós temos aí acontecendo nesta semana aqui na cidade o Campeonato Brasileiro de Basquete Adulto. Agora com a sua fase final. Agora vamos para as quartas de final. A equipe de Brusque, o Dirley, se classificou para as quartas de final sem jogar. Porque no sábado à tarde tinha jogo marcado contra a equipe do Anápolis de Goiás. E a equipe do Anápolis simplesmente não apareceu para jogar. O WO não veio de Goiás. Eles estavam numa situação financeira já complicada. Eles tinham feito uma vaquinha na internet, um sorteio de, enfim, uma rifa, para conseguir recursos para virem para Brusque para participar do campeonato, para esse jogo contra a equipe do Brusque, eles não vieram. Então, a equipe brusquense se classificou para as quartas e final por WO. Então, a próxima fase começa hoje, 17, hoje. Temos aí as quartas de final, começando hoje desta competição. Serão melhores de 3 partidas, ou seja, quem ganhar 2 jogos se classifica para a semifinal. A equipe de Brusque enfrenta o União Corinthians do Rio Grande do Sul em melhor de 3 partidas. A primeira hoje às 8 horas da noite, a segunda amanhã também às 8 horas e, se for necessária, uma terceira partida na quarta-feira. Os outros confrontos desta quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete, tem o Londrina contra o Osasco, jogam hoje 5 da tarde, um confronto regional, o Basquete Joinville contra o Flamengo Blumenau. Blumenau fez um acordo com o Flamengo aí, manda alguns atletas mais jovens, o jogo hoje às 14 horas e daqui a pouco, às 10 da manhã, tem o Ponta Grossa enfrentando o Botafogo. As finais deste Campeonato Brasileiro de Basquete, que estão todos os jogos acontecendo aqui em Brusque, acontecem no próximo sábado, dia 22. As informações do esporte, para você ligado com a gente aqui no Rádio Revista Cidade. Você acompanhou aqui na cidade as informações do esporte. Oferecimento: Despachante Mafra. Parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff. Seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna. Tem de tudo. É só você aproveitar. Zen Beer. A cerveja nota 10. Beba com moderação. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque. É daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque, aqui se constrói o amanhã. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. A Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas, 30 anos, crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos, cuidando do nosso meio ambiente. O Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. A Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Se um tempo você quer arrumar, fique ligado. Na Rádio Cidade você vai encontrar bolsa de emprego. A Metalúrgica MTC em Guabiruba oferece vaga para auxiliar de produção com e sem experiência para o primeiro e segundo turno. Interessados poderão ligar agora para 3351-9159. Repetindo, 3351-9159. Bolsa de empregos. A Xaltos Telhas trouxe uma novidade exclusiva nesse início de 2021. Já pensou em telha metálica com estampa amadeirada, trazendo ainda mais beleza para sua obra? Pois é, é possível utilizar em telha simples ou na linha das termoacústicas. Entre em contato e venha conhecer de perto essa novidade. 3351-0734 ou no WhatsApp 99163-3727. Instagram, @xaltos.telhas. A Serf Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serf Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. Quer ser completo para você? Para nós, é entregar na sua casa a melhor banda larga do Brasil em fibra óptica. Com telefonia fixa e portabilidade. TV HD com mais de 100 canais. Oferecer aos nossos clientes um dos melhores data centers do Brasil. E agora, também telefonia móvel. Tudo isso para você aproveitar ainda mais o seu tempo com o que você mais ama. Unifique, uma telecom completa. Venha para melhor. Estude na Unifeb. Inscrições abertas para o vestibular e seleção pelo histórico no site unifeb.edu.br. Já conhece tão bem, porque a ótica moderna tem de tudo, então é só você aproveitar. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Muito bem, são 8:16, 8:16. É, aqui ao lado de Valdomiro da Mota, Rodrigo Santos, Delamar Silva, até às 9 da manhã com Rádio Revista Cidade. Oferecimento Espaço Sabor Restaurante, de segunda a sábado, buffet livre ou em quilo, sempre acompanhado de sobremesa no Espaço Sabor Restaurante. Espaço Sabor Restaurante, Rodovia Antônio Raia, em frente ao Centro Administrativo da Avan. Erenita Goar, distribuidora de gás. O gás da Chama Azul. Faltou gás, disque 3351-2189, 3355-0189. Erenita Goar, distribuidora de gás. São 45 anos de experiência em Brusque e região. Deixa só, que eu me botaram no ar e eu preciso só fazer dois registros aqui, da Mota. Me ajuda nos registros, porque você que fez a confusão. Então agora deixa eu... eu começar e a assumo publicamente, não tem nenhum problema de assumir. Mas convidamos a Mariana Rezende. A Mariana Rezende, ela é a coordenadora do Conselho Tutelar. Do Conselho Tutelar em Brusque. Hoje ela é a coordenadora. Entre os conselheiros, eles fazem um revezamento. Acho que Guabiruba é assim também, me parece. Todos os lugares é assim. E ela é a coordenadora. Amanhã é Dia Nacional de Combate ao Abuso das Crianças e Adolescentes. Estou certo? É esse mesmo título do Dia Nacional de Abuso a Crianças e Adolescentes. Amanhã, dia 18. Amanhã nós teremos, então, duas convidadas para tratar desse assunto, que é um assunto pertinente, baseado numa informação que nós recebemos. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, amanhã. Bom, nós recebemos uma informação. Deixa eu tentar captar aqui quem foi que passou a informação. Da Mota está ali conversando com o Delamar, ele me tira todo do... Quem foi que passou a informação, da Mota? Que eu te dei a informação de que nós tivemos um... Ah, foi alguém do Conselho Tutelar, é isso. O quê? Quem passou foi o Beto. O Beto. Diz que nesses últimos dias aí, nesses últimos meses com a pandemia, cresceu muito o abuso de crianças e adolescentes. E, inclusive, casos que já aconteceram no passado que estão sendo revelados agora. Então, como esse assunto é um assunto pertinente, baseado especialmente na data, dia 18, que é amanhã, amanhã nós estaremos entrevistando aqui a Mariana Rezende, que é a coordenadora do nosso Conselho Tutelar. E deixa buscar aqui a nossa outra entrevistada, que é muita entrevista. A Cristiane Quinelato, que é psicóloga, também especializada nessa área, tá? A Cristiane Quinelato, que é psicóloga desta área, ela fez comentários aí recentemente na nossa página no Facebook, quando nós tratamos desse assunto, suicídio, e observamos que ela tem uma especialização aí nessa área, ou que ela trata bastante dessa área aí, relacionada a adolescentes e crianças. Então são as nossas convidadas de amanhã para tratar desse assunto bastante interessante e muito pertinente, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Só fazer, mas aí, só o fazer da Mota, o pedido de desculpas aqui à Mariana, inclusive já fiz contato com ela aqui, que eu fiz a confusão na agenda, que eu fiz, agendei a entrevista com o Zirk lá, com a Adriana, que é assessora do Zirk lá em Guabiruba, e estava na cabeça de que 17 era amanhã. Não tem a câmera, não dá bota agora sim. É, agora sim. É. Agora então sim. Fiz. Peço aqui de público desculpas a Mariana por ter feito a vir até aqui. Na verdade, já tinha agendado com o Zirk. Então, Mariana, estou fazendo meu pedido de desculpas aqui publicamente, que foi realmente uma falha minha aí na hora de fazer o agendamento. Você está perdoado, Damota, você acha? Tem que ver da Mariana agora, né? Porque... Eu conheço a minha cunhada, eu tenho certeza que ela já perdoou, porque ela tem um coração muito bom. Muito bom, tenho certeza. Muito bom. Mas fica aqui o pedido de desculpas publicamente para a Mariana. Perfeito. Bom, aí baseado nisso, quem está aqui e que para mim a agenda era para outro dia, mas chegou aqui, é o nosso querido prefeito de Guabiruba, Zirk, que vem falar a respeito da situação atual do município. Ô Zirk, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Também da minha parte não teria problema nenhum ter que voltar amanhã, né? Você está um pouquinho mais longe, né, Vomir? Um pouquinho mais longe. Mas agradecer realmente esse convite mais uma vez, poder estar aqui realmente esclarecer aquilo que a população realmente quer ouvir, né? Aquilo que está sendo feito, aquilo que a gente quer continuar fazendo pela cidade, né? Bom, eu começo falando sobre o rompimento que foi divulgado ontem, aliás, semana passada, perdão, sexta-feira, o rompimento com a ganhadora que começou os serviços de asfaltamento lá na Guabiruba Sul, isso. Né? Esse é o grande problema dos administradores no Brasil, seja na esfera das prefeituras, dos governos do estado, do governo federal. Essa situação de quem ganha a licitação e depois não consegue terminar os serviços com aquilo que ofereceu de mais baixo, ou o preço que ofereceu de mais baixo. Tá, e essa situação, Zirk, me parece que houve aí uma concordância entre as partes, tanto prefeitura como a empreiteira, é isso? Sim, com certeza. É, eu divulguei na sexta-feira, mas na quarta-feira, então, a empresa Engeplan, o proprietário Jair, ele assinou, nós rescindimos o contrato, amigavelmente, né, mas da maneira que vinha acontecendo essa obra, não tinha como. E eu digo que isso também estava sendo cobrado já ano passado, né, com a empresa também, várias notificações houveram, porque aquilo que você falou, nem sempre o melhor preço é a melhor obra, né? E aquilo que aconteceu na Nova Iguaçu, ela teve o melhor preço, mas a obra não estava sendo feita de qualidade. Então a cobrança existiu por parte da administração, por parte dos vereadores também, toda a população insatisfeita com aquilo que estava feito, estava sendo feito, né? É, então não tinha mais como continuar, a não ser romper o contrato para que realmente uma nova empresa venha dar continuidade e ainda mais, dia 14 de fevereiro a obra teria que estar concluída, né? O que fizeram 25% só da obra. Então você imagina até quando isso ia se arrastar, né? Então hoje eu me sinto, eu digo feliz em poder ter rompido esse contrato com essa empresa, porque eu me senti envergonhado ver o serviço que vinha acontecendo naquela localidade, né? Eu digo que o dinheiro é público, o dinheiro é de cada guabirubense, eles vão ajudar a pagar esse recurso, esse financiamento, né? Então não tem como nós dar continuidade, aquilo que nós sempre pregamos também, eu como vice-prefeito 8 anos, agora como prefeito, fazer obra de qualidade, obras que realmente vão durar, obras que realmente as pessoas enxergam aquilo que hoje está sendo feito, e que bom que as pessoas também cobram isso, né? Não só da administração, mas tem o direito e o dever de cobrar das empresas que vêm fazendo obra na nossa cidade. Diferente daquilo que vem acontecendo na Carlos Boas. Né? Hoje você pode acompanhar, eu acompanho todos os dias a obra de revitalização de toda a rua Carlos Boas. É totalmente diferente daquilo que vinha acontecendo na Nova Iguaçu. Agora eu posso dizer que com toda certeza, na sexta-feira eu assinei, notificando a segunda empresa, para que ela compareça, que é a Paco Pedra. E aí sim, toda a documentação foi encaminhada ao Banco BRDE, para que eles autorizem, então, a segunda empresa dar continuidade nessa obra, né? Ô Valmir, você disse que houve um acerto amigável. No aspecto econômico, financeiro, né? Porque isso é um financiamento, tá? Eu gostaria que você me desse duas respostas aí. Primeiro, essa questão jurídica, como é que fica com quem está financiando? Que é um financiamento que não é a fundo perdido, é um financiamento que o município está assumindo essa dívida, né? Então, primeiro, essa situação jurídica do financiamento e do recurso que vem seguindo. E segundo, eu fico muito curioso de saber, claro que está lá no portal da transparência de qualquer prefeitura, como é a prefeitura de Guabiruba, que tem o seu portal de transparência também, mas existiu um prejuízo da prefeitura? Como é que fica essa situação de pagamentos que já foram feitos para a empreiteira? A empreiteira vai devolver dinheiro, enfim, qual é a situação do ponto de vista econômico desse financiamento e desse acerto amigável? A prefeitura teve algum prejuízo? O município de Guabiruba vai ter algum prejuízo financeiro com esse rompimento? Olha, eu digo que o único prejuízo que o município teve é na demora. É na questão da cronologia. Sim, da obra. Daquilo que tinha que ter sido executado, né? A empresa só recebeu aquilo que executou. Né? Isso é feito medições, conforme as medições vão chegando, né? Isso é encaminhado para o BRDE libera o recurso. Então, para nós, não teve prejuízo nenhum, como eu digo, talvez um incômodo, né, que nós tivemos com essa empresa, os moradores também, pela poeira, pela lama que tinha naquela localidade, por ter uma localidade de muito movimento, né? Mas da nossa parte, e sentamos junto com o nosso jurídico, o jurídico da empresa, com certeza nós poderíamos estar multando a empresa, né, por não ter cumprindo o prazo, né? Mas como foi amigável, então a gente sentou, conversou, eles receberiam aquilo que eles executaram, e foi o que aconteceu, inclusive algum material que ficou lá que a prefeitura não tinha como pagar, porque você só consegue pagar a partir do momento que foi executada a obra. Então a gente entrou em conversa com umas empresas do município também, que eles compraram esse material da empresa, né, e pagaram direto para a empresa, para eles não ter que levar isso embora, para que ainda no fim fomos parceiro deles. O que não deveria ter acontecido. Eu digo que o certo seria entrar na justiça, né? Mas hoje o entrar na justiça é capaz de rolar um ano e pouco, e a obra está lá jogada, né? Então a gente achou melhor amigável, ele entendeu também. Ele disse na quarta-feira que ele não entende o porquê, né, desse rompimento, mas para quem acompanhou, e ele muito pouco acompanhou, né, a obra, por isso que ele está um pouquinho surpreso com o que aconteceu, porque os engenheiros dele talvez tinham que ter passado tudo aquilo que estava acontecendo. Mas para ele, a obra estava acontecendo dentro do prazo, e o prazo para finalizar era dia 14 de fevereiro, então já mostra que realmente ele muito pouco acompanhou essa obra. E o estado que ficou lá, fica 25% da questão da obra, é o seguinte, está transitável? Que estado que foi deixado? Sim, ela está transitável. A única coisa que ficou, um trecho, eu digo, de 50 metros, que ficou sem asfalto. Tá. Né? Só isso. É, que as pessoas reclamam realmente com poeira, né? Mas o restante, então, passando da igreja Nossa Senhora Aparecida até na capelinha Planície Alta e Lajeado, ela está totalmente asfaltada. A calçada, numa situação precária, que vamos ter que refazer tudo novamente, né? Foi muito mal acabado aquilo que fizeram. Inclusive o asfalto também, nós vamos ter que refazer algumas coisas que deixaram. Mas que eles têm responsabilidade também daquilo que fizeram. Né? Não é largar agora, achar que o que vier acontecer é da outra empresa. Pelo contrário, é da empresa que executou e iniciou a obra. Né? Até porque você deixar inacabado e ficar muito tempo ali pode até prejudicar. Por exemplo, você tem 25%, mas se você deixar aquela parte inacabada e ficar ao tempo sem conclusão, pode acabar estragando e a nova empresa vai ter que consertar o que quebrou. Sim, mas essa foi a minha preocupação também, na última reunião que eu tive com eles, para que eles não tocassem mais nada, para não começar e deixar para trás inacabado. Então, ficaram surpresos nessa reunião e eu coloquei que não se eles queriam começar a remover mais um trecho, para começar a colocar a tubulação. E eu proibi que eles fizessem qualquer coisa, a não ser acabar aquilo que está inacabado. Inclusive ficou algumas calçadas, mas eu já conversei com o pessoal da Pacopedra também, aonde nós vamos refazer tudo novamente. Não adianta, eles tinham deixado, usado muito o paver daquilo que já tinha ali, né? Não. E a obra diz que, inclusive, as calçadas são paver todos novos também. Então vamos fazer naquilo que a gente sempre falou, obra de qualidade, aonde realmente as pessoas têm o direito, né, de cobrar aquilo que não está bem feito. Uhum. Eu digo que se percebe, hoje você passar lá, você vê muita coisa que ficou para trás, né? Mas eu tenho certeza, e eu conversei com o Mário da Pacopedra, que nós agora de início vamos dar continuidade onde parou, né? Vamos dar continuidade, colocação de tubos e remover todo o material, para aí depois então vamos rever aquilo que não está bem feito, né? Até porque você fazer uma nova licitação de todo um processo novo, vai ser chamada segunda colocada ou vai ser feito novo? Segunda colocada. Segunda colocada, qual é o prazo para assumir? É tipo, ó, ela foi notificada sexta-feira, né, para ela comparecer, para dizer se quer ou não, mas pela conversa que eu já tive, vão assumir. E aí depende só do prazo do Berdé autorizando, mas conversando com o Júlio lá do Berdé, me colocou que isso é muito rápido, né, porque é uma continuidade, né? São 8:30, 8:30, estamos aqui conversando com o Valmir Zirk, que é o prefeito de Guabiruba. Nós vamos ao intervalo comercial e na sequência retornaremos. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Estar vigilante às decisões do Poder Legislativo Brusquense é um exercício de cidadania. Participe das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Brusque, toda terça-feira, às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e no YouTube. E fique por dentro de propostas, debates e votações. Esteja sempre de olho nos rumos da nossa cidade. Você também pode acompanhar o dia a dia da Câmara Municipal pelas redes sociais do Poder Legislativo. A Serf Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serf Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. Segunda e terça com super ofertas é no O Barateiro. Tainha ao quilo, 9,98. Pernil e paleta suína com corinho, 9,98 quilo. Chuchu e abobrinha verde, 99 centavos. Batata escovada, batata doce, limão para caipira, pocã, cenoura e banana caturra ao quilo, 1,99. Tangerina, laranja lima, manga rosa, pepino japonês e mamão comum, quilo, 2,99. Pimentão verde, abacate, goiaba vermelha e tomate, quilo, 3,99. Abacaxi unidade, maçã gala e fuji, maracujá, 4,98 quilo. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Maio é o mês das mães. E para comemorar com você, durante todo o mês de maio, tem brinde na Erenita Gor, distribuidora de gás. Na compra da carga do seu botijão de gás P13, você ganha brinde na hora. Comprou, ganhou. Venha comemorar o mês das mães com a gente. Disque Erenita Gor, 3351-2189 ou 3355-0189. Erenita Gor, distribuidora de gás. 45 anos com você. Seu contador orientou você a fazer certificado digital urgente e você não sabe como e onde fazer? Você precisa emitir notas fiscais eletrônicas ou assinar documentos eletrônicos e não tem ideia de onde fazer a emissão do seu certificado digital? Procure já a CDL. Com a certificação digital da CDL, você ganha em agilidade e economia. E ainda pode fazer a emissão online. Acesse certificadodigital.cdl-sc.org.br, saiba mais ou agende um horário. Recicle Catarinense de Resíduos Limitada. Dá o destino correto para o lixo, tratando e preservando o meio ambiente e sua saúde. Recicle, a serviço do meio ambiente. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. Às 8h34, estamos recebendo aqui o Valmir Zicre, que é o prefeito de Guabiruba e que está falando a respeito de obras. Já tratou dessa situação da Guabiruba Sul e do rompimento com a empresa que venceu e que conseguiu fazer um quarto da obra, né? Ele respondeu já sobre essa situação. Valdomiro da Mota, por gentileza, a sua pergunta. Agora sim, né? Microfone fechado não dá, né? Tem uma mensagem aqui, ô Zique, do Jair Kohler, vereador, mandando aqui uma mensagem. Bom dia, parabéns ao prefeito Zirke pelos esclarecimentos da comunidade, transparência, obras de qualidade e promessas de nossa campanha. Está registrando aqui o Jair, né? Bom, a minha pergunta, na verdade, saindo um pouquinho da questão das obras, a gente sabe que no ano passado nós tivemos aí a pandemia atrapalhou muito as comemorações do aniversário. A gente está chegando aí já, mês que vem, Guabiruba faz mais o aniversário. Se pensa em alguma comemoração e o que se pensa em relação a isso, Zirke? Olha, Mota, não é diferente do que foi ano passado, né? Sim. Não, vontade não falta de a gente fazer uma grande festa. São 59 anos, né? De muita história, muita dedicação, mas que realmente não tem como você fazer. Então, o que a gente vai fazer? Inclusive, tivemos reunido na semana passada, onde, no dia 10 de junho, né, dia do aniversário da cidade, às 4h30 da manhã, nós vamos ter a alvorada festiva. Às 9 horas da manhã, a Santa Missa, na Igreja Matriz. Às 10 horas, né? Deixa eu botar o óculos aqui, né? 10h30. É mais fácil, né? É mais fácil. O cerimonial na frente da prefeitura, hasteamento da bandeira, né? Onde a nossa orquestra vai cantar o hino da cidade. Às 14 horas, nós vamos ter a inauguração da escola do Rosto, uma escola totalmente nova, que iniciou ano passado, e que vamos entregar agora no dia 10 de junho, às 14 horas. E às 15 horas, então, nós vamos ter uma live onde todos os nossos pessoas de Guabiruba, artistas, que vão fazer já está sendo filmado em vários pontos da cidade, né? Pontos turísticos, onde nós vamos fazer uma live, então, para realmente não deixar passar essa data tão importante para a cidade em branco, né? É o que podemos fazer e o que foi feito ano passado também, e vamos continuar fazendo dessa forma. Mas já estamos trabalhando para ano que vem, aí sim, 60 anos da cidade, fazer uma grande festa, né? Espero que com, até lá... Com pandemia ou sem pandemia, né? Com certeza, eu acredito que até lá tudo passou, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça, né? É uma pena, acaba... As comemorações do aniversário de Guabiruba tem um charme à parte, né? Sim, o próprio desfile cívico, né? Então tudo isso não tem como fazer agora nesse momento, né? Infelizmente acaba ficando manchado, né? Sim, mas sim. Você falou em escola, inauguração de escola. Eu lembro que recentemente você esteve numa reunião com o secretário de Estado da Educação. E uma das ideias foi a questão de reforma, até mesmo de uma nova estrutura do João Bos. Que pé que está essa situação e de que forma, que já que é uma escola estadual, que a prefeitura pode contribuir nesse aspecto, Osir? Olha, a única coisa que a prefeitura ela pode fazer, até porque como é uma escola estadual, é a cobrança. Uhum. Aquilo que, né, vários deputados estão abraçando a causa, pedindo para que realmente a coisa venha acontecer dessa vez, né? Então, quando estive lá com o secretário da Educação do Estado, ele me colocou: prefeito, você quer uma nova ou uma reforma nesse colégio? Olha, o ideal seria uma nova, com toda a certeza, porque nós temos um espaço nos fundos que se poderia construir uma nova, depois arrancaria a velha, né? Para mim, veio essa semana dizendo que o projeto de uma reforma já está aprovado, né? E que eu teria que decidir. Olha, eu decidi. Eu não sei se tudo isso realmente tem força, né? Porque de tantas vezes que a gente pediu, né? E não é só agora, os 8 anos nós, a gente vem pedindo isso e cobrando, inclusive do governador agora de novo, né? E eu conversei também com a governadora, agora a vice-governadora em Blumenau, e cobrei dela para que realmente se faça alguma coisa, porque tantos governadores se passaram e todos prometeram e nada fizeram, né? E ela me colocou, inclusive entreguei para ela em mãos fotos daquele menino que faleceu na época ali no colégio, querendo ajudar, né? E acabou essa fatalidade, né? Mas dizendo que ia resolver. Agora, com a volta do governador, vamos aguardar para ver o que pode acontecer, porque sempre nos deixaram muito bem claro que não é falta de dinheiro, né? O Estado tem dinheiro, e na época o secretário me colocou que, e eu coloquei, que nós não temos aula presencial lá. E ele deixou bem claro que são João Bos é igual a 53 escolas do Estado que estão na mesma situação. Situação precária, e por isso que não se consegue ter aula presencial. Então, vergonhoso ter que escutar isso, porque depois de tanto tempo, de tanta cobrança, simplesmente dizer que nós somos iguais às outras escolas. Eu digo porque fiz parte de 8 anos de um governo e que nós cobrávamos e cobrava muito, inclusive de todas as visitas do governador aqui em Brusque também, nós cobrávamos que isso seria feito, né? Porque é do Estado, mas o aluno é guabirubense. Uhum. Então nós não podemos ficar de braço cruzado achando que, ó, que se dane é o Estado. Com certeza, tem que ser o Estado, né? Inclusive na nossa delegacia, né, está sendo feita uma reforma, toda a reforma com a ajuda de empresários de Guabiruba. Então, para o Estado está muito mais fácil. Tudo que era de dever do Estado, hoje o município ajuda naquilo que pode, mas empresários da nossa cidade ajudando a reformar a delegacia, porque senão daqui a pouco o telhado cai na cabeça. Então, um pouco vergonhoso a gente ter que enxergar esse tipo de coisa, e não é só Guabiruba, a gente vê isso no Estado todo acontecendo, e conversando com outros prefeitos, Danvi, a situação é a mesma. Naquilo que você vê que é do Estado, se você não ajudar e abraçar, a coisa não acontece, né? Eu quero crer que agora realmente o João Bos saia do papel. Eu por isso que é por essas e outras que às vezes eu penso que esse ente federado do Estado, o governo do Estado, ele não deveria nem desistir. Que tudo sobra nas costas dos municípios, né? Vai a União cuidar das questões federais, enfim, em relações internacionais, os municípios, porque a batata toda fica com os municípios, né? Então, e os estados muitas vezes, e é uma prova disso, e o João Bos é um exemplo do quanto uma responsabilidade do governo do estado muitas vezes acaba sendo abraçada pelos municípios, que poderiam talvez até fazer, do ponto de vista legal não podem, mas poderiam até fazer, mas não podem porque é de responsabilidade do governo do estado. Mas, teve situações, empresas de Guabiruba querendo fazer toda a reforma, um colégio novo, né, através do acesso, como foi feito na época, acesso Guabiruba, Brusque, Guabiruba, Brusque. Né, pelo ICMS, e o estado não aceitou. Então não fazem, mas não deixam fazer. Então, eu acredito que nós temos que cada vez mais, e eu digo isso quando eu cobrei isso do governador, do Moisés, né, e ele dizendo: não, prefeito, pode deixar que vai ser, mas olha com carinho, ou se o senhor quiser, vem para Guabiruba. Inclusive, na época, o Colombo desceu de helicóptero atrás do colégio, dizendo: não, vamos fazer um colégio novo. E agora, e eu digo que parece que tem um pouco briga política, né, há interesse político, parece que a coisa não acontece. E eu digo, eu tenho um partido político, a partir do momento que eu ganhei a eleição, o partido político são as pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos vários partidos querendo abraçar a causa, e independente de quem faz, nós queremos que faça. Né? Não vamos esquecer os nossos partidos políticos, vamos pensar no melhor da cidade, no melhor dos nossos alunos. Inclusive, na sexta-feira, teve a diretora lá do colégio, João Bosco, me procurando que o Estado, ele pratica escolas que estão sendo reformadas, eles têm container onde eles dão aula dentro de container. Então, me cobrou, mandei um ofício via Estado também, a Secretaria do Estado, para que pelo menos, então, trouxesse isso para Guabiru, né? Porque tu não vê uma luz para dizer assim, vamos começar a semana que vem, daqui um mês, mas nem isso você tem, né? Mas vamos continuar cobrando, é o que nós podemos fazer, porque é de obrigação do Estado e eu tenho certeza que nós cobrando e fazendo essa pressão, daqui a pouco, uma hora vai ter que sair, né? Ô, prefeito, vocês já acertaram a questão do quartel do bombeiro lá, vai mudar de lugar, né? Sim. Como é que vai funcionar isso aí? Vocês já estão cedendo o terreno, vocês estão cedendo a área? É, na verdade, onde é que é o quartel hoje do bombeiro, o município paga o aluguel. Certo. Né? Que é uma estrutura bem pequena, né? É um espaço que na época se tinha, né? Então, o município, ele paga aluguel e isso tinha sido prometido na nossa administração, nos 8 anos também. E agora, mandei um projeto de lei encaminhando para que eles precisam em torno de 2 mil metros quadrados num terreno que na época foi comprado perto da delegacia da Sociedade Guabriubense ali, né? Então, já foi encaminhado. Eu tive semana passada conversando com o pessoal do bombeiro, agora nós temos que fazer toda a infraestrutura, porque nós temos que desmembrar esse terreno. Para eles terem a escritura, para aí sim eles ir atrás. Tem que entregar para o bombeiro. O bombeiro, para eles conseguirem buscar recursos para eles construir o quartel, né? Então isso foi uma promessa e que agora realmente vem acontecendo, os vereadores já aprovaram, mas que nós temos que fazer só a parte ali de infraestrutura até o acesso ao terreno para conseguir desmembrar esse pedaço de terreno para eles, né? Muito bem, são 8h44, algo mais que desejamos aí com... Não sei se de repente é algum ponto que a gente não abordou, Zirk, seria interessante algum... Olha, eu digo, Mato, eu fico feliz hoje... Não vamos falar em água hoje com você. Não, água não. Fecha a torneira. Vamos falar em pandemia. Não, vamos falar em água. Vamos falar em pandemia, nós em 24 horas não temos nenhum caso. Isso realmente nos deixa feliz, né? A gente vinha conversando aqui fora do microfone. Aqui em Brusque teve vários casos na semana, eu acompanhei também. E os nossos lá vem diminuindo. Então mostra que a população realmente está se cuidando, né? Só vai para a rua quem precisa. E eu tenho certeza que aquilo que nós estávamos falando, se esse ano, dia 10 de junho, vamos poder fazer uma grande festa, mas ano que vem, festejando 60 anos de Guabiruba, com certeza nós vamos fazer uma grande festa, né? Como é que está o estoque de vacina lá? Olha, semana passada veio muito pouco, né? Então... Porque aqui em Brusque teve que parar a vacinação de Coronavac porque acabou o estoque, né? Isso, a segunda, né? A segunda. Nós também estávamos na mesma situação. Não, todo o estado, na verdade, estava na mesma situação, né? Então agora realmente está acontecendo, não é aquilo que cada município espera, gostaríamos que vinha muito mais, mas que vem acontecendo... É um pouco lento, mas está acontecendo, né? Da nossa parte, nós temos o ponto lá, a triagem, né? Onde as pessoas podem ir lá, ser atendida, para que realmente nós podemos ter esse controle de quantas as pessoas estão sendo afetadas, né? Muito bem. Agradeço então ao Valmir Zirk. Muitíssimo obrigado, Zirk. Uma ótima semana para você e excelente trabalho aí à frente do município de Guabiruba. Olha, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, que a Rádio Cidade nos dá, de estar aqui, né, poder divulgar aquilo que vem acontecendo e parabenizo a cada um de vocês. Aquilo que o município pode ser parceiro, né, e pode ter certeza que se alguém consegue levar essas informações às pessoas, são vocês da rádio. Nós apenas somos uma figura que trouxemos todos aquilo que nós temos vontade e queremos fazer e vamos fazer. Eu digo que aquilo que está no nosso plano de governo, nesses 4 anos nós vamos fazer, mas que realmente as pessoas têm que saber aquilo que o município, os administradores vêm fazendo com o recurso de cada guabriubense. Então, mais uma vez, um grande abraço a todos os guabriubenses, um abraço a cada um de vocês e uma boa semana. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo a gente retorna. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação.

Agora é tudo ou nada. E nesta quarta o Brusque enfrenta o Avaí no segundo jogo das semifinais do Catarinense. As emoções desta partida você acompanha aqui a partir das 20:30 com nossa equipe direto do estádio Augusto Bauer. Chegada do Ayrton ali domina. Atenção, cruzamento na área, tentou Pirambu de novo, Pirambu. Carimba, carimba! Brusque! Oferecimento Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. Zen Beer, a cerveja nota 10, beba com moderação. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque, aqui se constrói o amanhã. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas, 30 anos crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Bom Pack, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Pack. A Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos dirigentes lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. Brusque e Avaí, quarta às 20:30 da noite pelo jogo de volta das semifinais do Catarinense. Futebol na cidade, uma rádio completa. Rádio Revista Cidade, compromisso social. Muito bem, são 8:54, estamos aqui a serviço da informação, sempre em parceria com o nosso site. Puxa vida, que zoom, hein? Gostasse? Não. Pode afastar um pouco. Gostou? Pode afastar um pouco, eu não gosto. Jesus, ficou bom. Que eu não consigo me enxergar que exatamente ele está na frente. Agora sim. Agora ficou melhor, né? Pode dar mais uns uns. Pode afastar um pouco mais aí. Ai, meu Deus. Não, mas esse enquadramento tá bom. Tá bom, tá ótimo. Por quê? Teu perfil não é favorável? Né? Não é favorável. Eu fico obeso quando. Estou percebendo que ele não gosta muito da segunda, que toda segunda-feira ele vem meio. É. É. Vamos falar de coisa séria. Ai, ai, Marcelo ai. Gouveia. Marcelo Gouveia, que fez um material interessante sobre bicicletas motorizadas. Interessante isso. Interessante. Um mercado que está cada vez mais crescente. Vamos acompanhar? Confira. Com o passar do tempo, elas ganharam adereços cada vez mais diferentes do habitual. O espelhinho ainda está lá, mas surgiu um carregador, uma bateria, indicadores de velocidade. A cestinha clássica ainda marca sua presença, claro, mas os visuais estão um tanto diferentes. Bicicletas e outros veículos elétricos estão sendo mais procurados pelos brusquenses, segundo comerciantes que investem no setor. Gilson Lang começou a trabalhar com modelos elétricos ainda na década de 90. Em 2007, deixou a venda de bicicletas comuns para focar nelas, além daquelas que funcionavam com motores a gasolina. Em virtude dessa alta de combustível e também devido à pandemia, o pessoal tem procurado algum meio de locomoção alternativo. Muitas pessoas, principalmente que não têm habilitação, que não conseguem mais fazer habilitação, às vezes devido à idade ou pouca idade, às vezes, né? Acaba optando em comprar uma bicicleta elétrica. Ou até bicicleta gasolina, que também acaba comprando, né? O que se vende mais é um modelo mais básico, com preço mais acessível. Mas tem mercado para os modelos top também, né? Hoje temos modelo aí de 10, 12 mil reais até. E tem mercado para isso também. Ele enumera os principais benefícios dos modelos e destaca que esse tipo de veículo serve muito ainda para pessoas que não conseguem uma habilitação para veículos um pouco mais potentes. a facilidade de locomoção, facilidade de condução também, muito fácil. Quem sabe andar de bicicleta vai saber andar com uma bicicleta elétrica. E a economia também, né? O custo, digamos, para se manter uma delas mesmas, tem uma ideia? Olha, o custo da bicicleta elétrica, a manutenção é muito pequena. É, se as pessoas não forçar demais que não queimam o motor, alguma coisa, porque ela tem certos limites em subida de morro e coisa, então não deve forçar demais. É, praticamente a pessoa vai andar 4 a 5 anos sem precisar trocar bateria, nada. Então o custo maior é a bateria. E a vida útil dela é em torno de 4 anos, de 3 a 5 anos, vamos falar, é o custo maior de uma bicicleta. Fora isso aí, manutenção normal, uma revisão a cada meio ano, que gasta aí uns 100, 150 reais numa revisão dessa aí. Outro ponto forte indicado por comerciantes é a praticidade. Alguns modelos conseguem ter energia suficiente para andar mais de 30 km com apenas uma carga e que você pode fazer na tomada de casa. Também é possível encontrar algumas que podem ser dobradas para um tamanho mais compacto. O processo é tão fácil que pode ser feito sem o uso de ferramentas e enquanto você ouvia este trecho da reportagem. Segundo Alberto Alexandre Montebeller, o Ali, além do custo, está em andamento uma mudança na percepção sobre esse tipo de transporte, acompanhado por uma evolução na tecnologia empregada. Eu já trabalho com bicicletas elétricas já há 10 anos, mas a gente sempre encontrou uma barreira porque ainda era mais viável o uso da motocicleta, do carro, né? Mas agora com esse aumento dos combustíveis, combustível fóssil está sendo cada vez mais desestimulado o uso, e a questão do transporte de crianças também, que na moto agora tu não pode mais botar uma criança menor de 10 anos, e as crianças estão voltando aí para as escolas de bicicleta. Então está tendo um impulsionamento, uma mudança de valores, uma mudança mais na ecologia, no transporte ecologicamente correto e para o uso da bicicleta para as pessoas que querem se locomover e não chegarem suados, né? Para ir para um escritório, para ir para uma escola, para fazer uma atividade física ao ar livre. Nós estamos aí com bicicletas agora chegando até 100 km, né? Não são o caso das nossas para mobilidade. As nossas de mobilidade, elas estão chegando uma média de 35 km, o que possibilita você trabalhar a semana toda numa distância até 10 km, né? De trabalhar, ir para o trabalho a semana toda com uma carga só. E uma carga de uma bicicleta hoje está na faixa de 25 a 50 centavos. Trabalha a semana toda. Então é bem provável que vá vir a introduzir o produto, né? As bicicletas vão ganhar o gosto popular, né? Tantas novidades, facilidades e promessas me fizeram pegar um capacete e testar um dos modelos vendidos por ele. A primeira experiência que se tem pedalando uma bicicleta elétrica me parece um pouco diferente da que eu lembro com uma tradicional. O esforço exigido para ela projetar velocidade é bem menor e, claro, limitado pelo controlador do lado esquerdo. Mesmo que o custo possa assustar em um primeiro momento, o custo-benefício me parece que pode ser uma alternativa para quem vai utilizá-la com frequência. Basta ver se esse tipo de veículo se adaptaria à sua necessidade diária. A segurança envolvida no trajeto e boa pedalada. Marcelo Gouveia para a Rádio Cidade, uma rádio completa. Olha, eu, de novo, Lamar, dá um, joga para trás. Vocês um pouco. Vocês são irmãos, vocês precisam. Eu prefiro ter o filho fazendo ou o Matheus França do Tiagão, que contigo. Tiagão, é triste, cara. Agora sim. Olha, a matéria do Marcelo está de parabéns. Parabéns, Marcelo. Muito parabéns, boa. Parabéns, muito legal. É, de fato, do ponto de vista ecológico, da praticidade, é um veículo, esse veículo aí, de bicicleta motorizada. Eu já conheci o veículo há algum tempo atrás, eu estive conversando com o Ali Montebeller. O Ali já negociava, já colocava na sua empresa, na sua loja, perto do Barateiro, na Santa Rita, esse tipo de veículo. É muito interessante, né? E ecologicamente correto. E no, em tempo, e olha só, em tempos de gasolina no preço que está, gente, olha. Isso é um excelente investimento, viu? No tempo de gasolina, do jeito que está, eu tenho abastecido o meu carro num posto a 6 quilômetros da casa da minha filha, lá no bairro Santa Luzia, no Zantão, aliás. E agora, infelizmente, o preço também lá já, Rodrigo, já começou a subir também. É? É. Falando sobre isso, eu tô era aqui... R$4,99, R$4,89, agora já passou a R$5,13. Eu vou dar uma dica. Uma dica de ouro para o negócio de combustível. Ah. É, tem postos de gasolina que estão usando descontos no aplicativo. Eu vou fazer isso. E funciona muito bem. Para mim, tem funcionado bem. Às vezes, ó, não vou dar as bandeiras, mas tem aquele que funciona com... Eu gosto da tua mão aqui do meu lado. Aqui. Põe isso aqui. Deixa eu pegar na tua mão. Vai. Vai ali. Isso. Rodrigo, assim. Não, dá pra fazer ali o tal do cashback desconto, que tu consegue um desconto interessante. Aliás, eu tô aqui procurei no site da Prefeitura de Brusque. Baixar o aplicativo, né? Hã? Baixar o aplicativo. Acabei de ver no site da Prefeitura de Brusque, no dia 28 de outubro de 2019. Sim. Foi feita a inauguração daquela estação de aluguel de bicicletas. Oh! Que também tinha bicicleta motorizada, onde inclusive. Onde está essa estação? Então? A estação está lá, as bicicletas ninguém sabe. Parece que algumas delas andaram dando choque. Porque tem bicicleta motorizada também. Tinha uma estação que tu colocava, ela já recarregava a bateria e tudo mais. Tá faltando aí o doutor Zoldo. Realmente. Dona Gabiruba. Vamos embora? Qual é o seu destaque final da moto? Lá da Gabiruba? O Zirk já está voltando para Gabiruba. O meu destaque final fica por conta de que o governo do estado já anunciou Moisés, assim que voltou, além de dar um chute na canela da Daniela, né? O Moisés anunciou que o governo do estado vai implementar nas escolas da rede estadual serviços de segurança, inclusive com vigias presenciais, ou então com instalação de equipamentos. Eu estava vendo aqui uma informação que me chegou ali de Gaspar, por exemplo, onde o prefeito, o Vandal, esteve reunido aí com o secretário de Estado da Educação, e nas escolas estaduais de Gaspar vão ser implementadas câmeras e também portões de acesso para ter um controle de acesso das pessoas. Isso tudo motivado depois daquela situação lá de Saudades, onde precisou acontecer uma tragédia como essa para que o governo do estado se mobilizasse nesse sentido. Mas aí vem a questão, ok, as escolas estaduais, mas e as escolas municipais? Será que todos os municípios vão ter condições de fazer, ou tem essa preocupação de fazer algo nesse sentido, ou seja, de trazer mais segurança, de limitar o acesso nos educandários? Porque o que a gente percebe nas escolas por aí é que é fácil de você entrar na maioria delas. É muito fácil. Você entra, qualquer um entra, sai a qualquer momento. E aí, agora o governo do estado está anunciando essa medida aí, que é, além de vigias nas escolas estaduais, também esse sistema de monitoramento. Moisés prometeu, lembrando que Moisés está numa pré-campanha. Então, ultimamente ele tem feito umas propostas aí que eu vou te contar, viu? É aquele tipo de proposta que agrada, assim, a tipo duplicação do Ivo Silveira, assim? Tipo duplicação do Ivo Silveira, o que mais? Enfim, e outras medidas tantas que eu, como sou um cidadão desconfiado, e pelo período em que nós estamos, eu não acredito muito, só vendo. Um abraço a todos. E você, Rodrigo, já tem seu destaque final? Tenho, sim. Falar sobre duplicação do Ivo Silveira, né? É, só rapidinho, né? Tá, o prefeito fez sua parte, foi lá na Secretaria de Infraestrutura, onde o governo prometeu que ia abrir o edital da obra da duplicação da Ivo Silveira ainda esse ano, né? Mas quando a gente viu o projeto lá numa audiência pública lá na Igreja do Barracão, isso deve fazer uns 2-3 anos, a gente falou, isso aqui é difícil de sair, até porque o projeto é muito mais complexo. Você disse que vai ficar igual a barragem de Botuverá? Não, sabe o que é? Porque o projeto da duplicação da Ivo Silveira, ele é muito mais complexo que o do Antônio Raio, muito mais complexo. Ele tem mais viadutos, ele tem mais passarelas, ele é muito mais complexo. E o Ari Vec, na época, quando o vice-prefeito falava que o projeto da Antônio Raio, na verdade, ela foi feito meio no facão para conseguir passar, e a gente sabe que Antônio Raio é uma rodovia que foi duplicada numa situação de ser incompleta, porque estavam previstas 3 passarelas, tem uma só. Aliás, onde tem lombada hoje no Antônio Raio, era para ter passarela. E aquela questão da passarela que existe da escola é porque a justiça mandou, porque ela era para estar aqui no trevo da Itaipava. Mas meu destaque final é o seguinte, ô Diego, respeito de informação, o SAMAI vai deixar o atendimento deles, vai sair da Praça da Cidadania. O SAMAI está hoje com o seu atendimento ali, o consumidor, né? Para quem não quiser ir até o morro lá, né? Vai aqui, tem um atendimento ao consumidor aqui na praça, né? Junto à biblioteca, ali na. aqui no centro da cidade. O Samai vai se mudar, o Samai está alugando uma sala ali na região central, né? Inclusive perto da sua loja ali, de lei para fazer o atendimento ali ao consumidor a partir aí dos... Entendo, aquele ali é o... aquelas novas lojas que isso, estão saindo ali, isso. São lojas do Dr. Serafim Venzon isso. E do Edson Bonetti. Então estão em construção ali, né? E o Samai vai... Até porque, segundo informações que eu recebi no final de semana, o Samai precisa ampliar o seu até... Tá pequeno o espaço Samai precisa dar uma ampliada aí para melhorar o atendimento à população e por isso tá fazendo essa mudança. Eu passei, foi sexta-feira, passei ali pela Praça da Cidadania e tá na hora da prefeitura dar uma olhada nessa Praça da Cidadania, que vai virar uma praça da igual a rodoviária de Brusque, né? Está começando a ficar bastante... Em que sentido? Ah, falta de manutenção. Sabe, né, que tem muita coisa ali que quem está colocando é os comerciantes ali, o pessoal da comida ali, né? Sem contar do jeito que está ficando ali. Sim, mas acontece, por exemplo, cobertura que foi colocada lá. Não estava previsto. Tem muitos isso, ali, né? que patrocinaram algumas coisas ali, né? Tá ficando do jeito deles, né? Não mais do jeito da prefeitura. Exatamente. Chegasse no ponto. Sem contar que você passa ali e quando você atravessa e chega lá do outro lado, tá, a tua roupa tá com cheiro de pastel, de... Vamos embora. Um abraço, boa semana, tchau. Gente. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso.